Começa agora Cinco Mais Sociedade Primitiva. Cinco Mais Sociedade Primitiva. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para uma entrevista que foi muito pedida e depois que eu falei que ia acontecer, muita gente ficou empolgada e agora a gente está aqui para realizar. Para mim é uma infinita alegria porque eu sou muito fã dessa pessoa e hoje nós vamos ouvir deliciosas histórias aí dele que tem muita coisa para contar. Ele que teve o emprego dos sonhos que qualquer moleque queria ter. Ele que ficou conhecido mundialmente como o anônimo do Atari. Ele vai vir contar histórias sensacionais e viveu a época de ouro aí dos videogames. Porque como vocês sabem aqui, nós somos contra a modernidade. Hoje eu falo com ele que é do canal Defenestrando Jogos, Celso Raffini. Fala Celso. Fala, estamos aí. Obrigado pelo convite. Vamos aí contar um pouco dessas histórias, essas bagunças, né? Você tem muita coisa, hein, Celso? Puxa vida. Não, nem tanto assim. Eu, na verdade, vamos dizer assim, eu tive sorte de nascer numa época onde tudo estava começando. Mas foi bem complicado, bem difícil. Não foi nada tranquilo e todo o tempo prazeroso, né? Teve muitos momentos bem chatos também. Faz parte. Mas até os momentos chatos valeu a pena, porque você sabe que a gente trouxe aqui recentemente um cara que se chama Alexandre Tasca. Esse Alexandre Tasca, ele viveu muita coisa sensacional dos anos 90, 80 e 90. Uhum. E ele tem muitas histórias pra contar. E ele fala que o prazer naquela época era mais sofrido, mas valia mais a pena. Ele conta várias histórias sobre isso aí. Ele diz que antigamente, apesar de ser mais sofrido, era muito melhor do que hoje. Hoje o jovem baixa um monte de emulador com um monte de jogo, enjoa rapidinho. Na época era uma coisa diferenciada. Você também nota isso? Em partes, porque se for ver, eu fico olhando de vez em quando meu sobrinho e vejo que o meu sobrinho se diverte o tanto quanto eu me divertiria. É óbvio que, pelo menos na minha época, não tinha a facilidade que ele tem de obter jogos. Ele com 12 anos já tem 300 jogos na Steam. Então ele está se divertindo. Se eu tivesse a mesma facilidade na época de ter conhecido tantos jogos assim, tão fastelos, porque a gente vivia numa época de inflação e tudo mais, teria sido melhor, obviamente. Então, eu sou, assim, eu falo que existe o lado bom, o lado ruim, como tudo na vida. Hoje também, pelas facilidades, eles também acabam não dando valor a tudo que eles têm à disposição. E a gente não tinha muita coisa à disposição, então tinha que dar valor àquele pouco que a gente tinha. Então, se for ver, são dois momentos diferentes. Cada um vive o seu momento no seu tempo, né? Então, naquela época a gente viveu de uma forma bem mais complicada, né? Inflação e salários loucos lá, mudança de valor o tempo todo. Então isso que prejudicava também, né? Prejudicava bastante, na verdade, né? Principalmente coisa em relação a videogame, né? Videogame, se a gente for ver, pelo menos eu acredito muito nisso, é praticamente sempre foi uma coisa de elite, né? Sempre foi algo. A pessoa precisava ter dinheiro. Portanto, que é por isso que as locadoras se proliferaram, né? Elas cresceram e aumentaram e apareceram em todo lugar, porque ninguém tinha dinheiro para comprar jogo. Eu, como você mesmo falou, quando eu trabalhei na Playtronic, meu salário na época era acho que R$92. Isso já tinha transformado, né, de URV para reais. Já tinha terminado aquela questão de conversão e tudo mais. E eu lembro que o jogo, o Link, né, aquele, o Zelda Link to the Past, quando ele saiu, ele estava R$125, ou seja, com salário. Nossa, mais que um salário. Mais que um salário mínimo, e tinha jogos depois que eram mais caros. Antes disso era mais caro ainda, né? Era mais caro ainda. Então, era uma época difícil, videogame era caro, ninguém tinha dinheiro pra ficar comprando. Você não podia comprar um jogo por mês, só se o seu pai recebesse, sei lá, 20 salários mínimos. Aí, você estava feito. Mas não era fácil, e mesmo quem tinha esse dinheiro não gastava com isso, porque na década de 80. A gente tinha, né, começo da década de 90, até hoje a gente tem um pouco, mas naquela época era mais, né, aquele preconceito com videogame, que é uma coisa besta, que não dá resultado pra nada, que não leva a nada, que não tem utilidade nenhuma, e eu pelo menos ouvi muitos, diversas vezes, né, esse tipo de papo dos mais velhos, né, então A gente também tinha esse bloqueio. E hoje não, né? Hoje os pais levam os filhos na BGS, nos eventos aí Comic Con. E tá cheio de videogame, ninguém tá reclamando. Hoje em dia as mulheres jogam, a gente não fica mais. Não é aquele negócio só o clubinho, o clube do bolinho, os caras lá no fliperama, um monte de menino e os bêbados, nem a fliperama, né? Não. Era botequim. Você tinha que ir no botequim pra jogar um fliperama. Tinha os fliperamas. Mas qualquer bar, qualquer padaria, qualquer açougue tinha uma máquina dentro. Então, a gente muitas vezes tava jogando nesses lugares, entendeu? Era um lugar meio sujo. Sempre... mas dava um charme, vai, Celso, dava um charme. Não tô falando que não dá, não tô falando que não é um charme. Mas é aquele negócio, a gente vivia num momento totalmente deslocado, né? Uma coisa assim, tipo, o tiozinho falava que não valia nada, mas tava no bar dele, né? A máquina, porque dava dinheiro. É tipo, é aquele negócio, o tiozinho criticava o filho dele. Que jogava fliperama, mas no bar do cara tinha fliperama. É, na verdade, isso é a hipocrisia das pessoas, né? Eu só tô falando dessa questão de hipocrisia. Que tinha um charme, tinha. Toda aquela questão, você chegava lá, de vez em quando o tiozinho ficava bravo, mandava você embora lá, os bêbados. Ou se não, alguém chegava, pô, você parece meu filho, aí pagava umas fichas pra você, isso, comprava tinha. Lá o torresmo. Tinha sempre alguma coisa. Só que também tinha as tretas, os caras tava brigando. Mas dava um charme, Celso. Ah, não sei, não. É um charme, assim, mais ou menos. É um charme... Era uma coisa de legalidade. Dava um charme, sei lá. Era... Ô, Celso, sim. Eu preciso te contar uma coisa antes da entrevista, porque eu já preciso... Porque eu sei que você é um cara... Eu te acompanho há muito tempo. Só que eu nunca me pronunciei, mesmo porque o Sociedade Primitiva é um programa novo. Mas eu sempre te acompanhei e... Eu sei muita coisa da sua vida, assim, muita coisa, óbvio, dos vídeos, né? E... Sim. Só que eu preciso te contar uma loucura que eu fiz em 2015, já, porque eu já sei, pra você já soltar os cachorros em cima de mim, que eu fiz uma coisa errada, que eu não podia ter feito, mas não, lógico, não te afetou em nada, mas eu fiz em 2015 uma loucura, porque eu tinha muito, eu sou caipira de tudo, e eu gosto muito de você, e em 2015 eu fiz uma coisa que, depois fiquei pensando, coitado, Celso, você deve ter ficado nervoso à toa. Ô Celso, 2015, finalzinho de 2015, eu consegui o seu número de celular... É, por causa de uma lista telefônica. E eu liguei, dei só um toquinho no você, você atendeu, eu peguei e falei assim, Celso, não sei se você lembra, você não vai lembrar, que isso faz muito tempo. Eu falei assim, Celso, aí você falou assim, alô, é ele que tá falando. Aí eu peguei e falei assim, Celso, que vergonha. Dica, aí eu falei assim, Celso, você tem um canal no YouTube, não tem? Aí você pegou e falou assim, mas um canal pequeno, quem que é você? Eu falei, não, desculpa, eu só tinha curiosidade de falar com você e pum, desliguei correndo. Você lembra disso, Celso? Então, o problema é que em 2015 eu tava sendo atacado ferozmente pelos haters no meu canal. Não, acho que foi em 2016, não foi o negócio dos haters? Não, 2015 já tinha também, tanto que eu nem passava meu número, tanto que as pessoas começavam a ligar depois, eu falava, quem é você? Como você conseguiu meu número? Eu briguei com muitas pessoas... Eu parei, tanto que o WhatsApp eu não entro mais em grupo. Se a pessoa me coloca num grupo, eu saio imediatamente. Se alguém me ligar de lá, porque tem gente que liga, tem gente que já acha que é sua amiga. E eu fico louco com isso. Eu acho que as pessoas faltam de vez em quando bom senso. Porque assim, o meu canal fala de um pouco daquela época que muitas vezes muitas pessoas têm saudade, as pessoas acabam... se colocando na mesma situação, porque pô, vivi algo semelhante. Mas tem algumas pessoas, teve uma vez, eu não vou citar nomes, claro, né? Mas teve uma vez que eu respondi um comentário de um dos inscritos do canal, e eu na resposta coloquei, pô, obrigado aí, amigão. E o cara no próximo comentário falou, nossa, você é meu amigo. Nossa, eu não tenho amigos, você é meu único amigo. E começou a pirar. Aí falou, não, aí ele começou a falar com os meus colegas, com pessoas da área, e pedindo meu telefone, pedindo meu contato. E eu falei, olha, se alguém falar alguma coisa minha pra esse cara, eu mato vocês. Além de se esse cara aparecer aqui na minha porta, eu mato ele, tá ligado? Dou um tiro na cara dele, velho. Não quero ninguém louco, tá ligado? Porque um dia se viu, é uma resposta. Ô, amigão, obrigado pelo comentário. O cara já achou que era... Então... Sim, naquela época lá eu ficava bem puto com mas, isso aí. Mas, porque... Celso, eu te peço desculpa, de coração, não é de boca pra fora. Não, relaxa. Eu fiz isso naquela época, eu era muito seu fã, eu dei só esse toquinho, você me desculpa, viu, Celso? Não, relaxa. Celso, você tem muita história legal e os ouvintes também aqui do programa ficaram bem animados quando eu disse que você ia vir. Eu queria que a gente começasse bem aqui, a gente pode fazer as coisas com muita calma. Você tá ouvindo, você tá sendo ouvido lá pelo iTunes, pelo pessoal que ouve a gente pelos aplicativos de celular. Eu queria entender uma coisa, Celso. Sim. você nasceu, você viveu os anos 80, você nasceu nos anos 70, mas você eu não sei, tô chutando a sua idade, mas você viveu os anos 80, você, naquela época, o Brasil tava numa loucura, como você falou aí, que tinha a tabelinha que tinha que fazer da inflação, tudo. Naquela... Direta já, eu vi na televisão acontecendo as diretas já. Você viveu tudo isso, né? Eu vivi a década de 80 toda, porque eu nasci em 76. Eu não queria chutar então, a sua idade. Não, então, mas 76, então se a gente for ver em 1980, eu já tinha 4 anos. Então a década de 80 eu cresci vendo tudo acontecendo, né? Direta já, se não me engano, foi 83. E aí teve votação para presidente pela primeira vez, depois de tanto tempo, depois de acabar a ditadura. Então foi bastante, assim, bem uma época que eu vi, né? Eu lembro bastante, né? Eu lembro bem. Década de 80, nessa bastante. Época, você e sua família, porque a gente sabe que os tempos eram muito mais difíceis. Vocês chegaram a passar algum tipo de dificuldade ou não? Vocês conseguiram viver bem nessa época? Então, na verdade, olha, é como eu falo, né? Eu tive meus pais, eles precaveram bastante, né? Meu pai, ele era professor, foi professor durante muitos anos, e ele fez concurso público, se eu não me engano, e ele se tornou diretor de uma escola aqui na região, seria na Vila das Mercês, aqui em São Paulo. E aí ele trabalhou, ele ficou, se eu não me engano, trabalhando com educação durante 35 anos. Nessa escola, acho que ele trabalhou, se eu não me engano, antes de eu nascer, ele já estava na escola já. Então ele trabalhou muitos anos nessa escola, no bairro em si, porque querendo ou não, uma escola em um bairro, em uma região, ela é da comunidade. Então ele fazia muitas festas, né? Ele fazia muitas gincanas, então ele arrecadava bastante aquelas tipo prendas, né, para poder distribuir em festa junina. Eu lembro que nessa escola, né, que é o Silvia Martim Pires, na Vila das Mercês, quem é da região deve conhecer. O meu pai, ele fazia todo ano tinha festa para tudo, né? Tinha sempre colação de grau dos alunos, tinha sempre alguma coisa no final do ano, sempre tinha algum evento. Então ele se dedicou bastante e, querendo ou não, esse cargo, né, de diretor na época lhe concedia bastante segurança. Então a gente teve uma vida até muito boa para a época. É lógico que quando eu era o filho único, que até, se não me engano, até 83 eu fui filho único, aí depois nasceu minha irmã, e aí eu não tinha mais todas as regalias que eu tinha, mas querendo ou não, eu tive uma vida bem tranquila, tanto que videogame mesmo, meu pai comprou o Atari, foi o quê? Em 84, 85, e na verdade ele não comprou pra mim, eu não pedi, eu nem tinha esse interesse por videogame. Ele comprou porque ele foi no Paraguai, queria comprar, acho que, uísque, batata Pringles, ele comprou um binóculo. Na verdade, as pessoas iam no Paraguai não para comprar alguma coisa específica. As pessoas iam comprar coisas que você não conseguia comprar aqui no Brasil, que era praticamente impossível você comprar aqui, porque não tinha como. Os impostos eram gigantescos. Tinha aquela... Nossa, agora me fugiu o nome. Mas tinha como se fosse uma lei que impedia de uma empresa vender os produtos aqui se ela não tivesse alguém tivesse um nome... portasse o nome dessa empresa, tivesse uma empresa nacional... Um representante, se não me engano, é reserva de mercado. Uhum. A reserva de mercado é só as empresas nacionais que podiam vender alguma coisa. Vamos supor, a Atari. Se a Atari quisesse vender o Atari aqui, ela tinha que falar com a Polyvox. Foi o que, uhum, ela fez. Ela falou com o Polyvox, que era uma empresa filiada à Gradiente, né? Foram funcionários que saíram da Gradiente, depois a Gradiente comprou de volta, né? Comprou a Polyvox. Então, o Atari foi vendido pela Polyvox, não pela própria Atari. A Atari não podia vender o videogame dela diretamente pro Brasil. Ela tinha que vender através de um representante. Então tinha essa reserva de mercado. Então meu pai foi lá no Paraguai, comprou o Atari. E aí comecei, né, a jogar e curtir, né, os games e tudo mais. Depois eu fui apresentado ao fliperama lá na Praia Grande por um tio meu. E eu pirei, né, vendo aquelas máquinas. Eu já gostava do Atari, mas quando eu vi as máquinas de fliperão, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda, assim, os bagulho, nossa, na tela ali, colorido, e aquele barulho, tchum, tchum, pum, pum, aquele, eu falei, nossa, mano, eu vou morrer. Aquilo chamava muita atenção. E eu sempre curti essa coisa eletrônica, eu sempre gostei, né, dessa... desse movimento que tinha, essas máquinas, o computador em si. Eu mesmo sou da geração X, né? Eu nasci em 76, mas eu me coloco como eu sou da geração mais Y do que X, né? Até X, vamos dizer assim, XY. XY. Porque eu tenho, né? Eu tenho meus 42 anos hoje. Mas eu lido muito bem com tecnologia. Eu tenho colegas da mesma idade que eu que não conseguem mexer em computador, não conseguem usar nada, tem grandes dificuldades. Eu mesmo fiz uma pós-graduação e tinha colegas meus da pós que eu senti, né, e sinto ainda que eles têm grande dificuldade de entendimento desse tipo de uso de equipamento. Então, desde aquela época, isso me encantou. Então isso, vamos dizer assim, como você falou, meu pai teve condições na época, e minha mãe também, depois foi trabalhar também com a escola, ela fez concurso, passou para ser secretária na escola onde meu pai já tinha se aposentado, ela foi ser secretária nessa escola, secretária do Mobral, que nem existe hoje mais, né, secretária do Mobral. Que hoje é o EJA, inclusive. É, o EJA, isso. E aí meu tio era inspetor de alunos da escola, minha tia chegou a dar aula lá. Então, minha família toda é desse mundo da educação, sim. E mal sabia que você ia cair na educação também. É, eu não queria, eu tinha raiva, eu odiava esse tipo de coisa, de educação, eu não queria nunca, e no final acabei caindo também nisso aí. Mas então, é como eu falei, meu pai tinha essas condições, mas ele ia lá pro Paraguai, porque todo mundo que tinha um dinheirinho queria ir pro Paraguai pra comprar alguma coisa que a gente não podia comprar, que batata Pringles, nossa, batata Pringles, o pessoal trazia de tonelada. Celso, ainda sobre a sua infância, como é que foi, assim, crescer nos anos 80, por exemplo? Como é que você classifica, por exemplo, a sua infância, foi uma infância bacana? Como é que era o ambiente dentro da sua casa? Era um clima saudável? Como é que era? Como é que foi crescer nessa atmosfera, né? Onde você cresceu, por exemplo, com pais envolvidos com educação? Como é que foi? Como é que você classifica a sua infância? Foi uma infância saudável, feliz? Como é que era? Olha, eu posso dizer que na minha infância existiu altos e baixos, né? Porque assim, eu me lembro de muitos momentos bons na minha infância, né? Eu morava quando eu nasci, meu pai provavelmente deve ter comprado o apartamento. Se eu não me engano, acho que não era alugado, era comprado mesmo. Era um apartamento que ficava no bairro do São João Clímaco, que fica do lado desse bairro Vila das Mercês. Então, eu morava num prédio, tinha poucos amigos, tanto que nessa época aí eu recebia visitas do meu primo, né, dos meus primos, que eram parentes, vai, da minha mãe, né, seria filhos do irmão da minha mãe, do meu tio, né? Sim. Então, o melhor amigo mesmo era o meu primo. E como eu falei, eu tive, como meu pai tinha condições, ele me dava brinquedos, eu pedi, daí eu lembro que na época eu tinha Falcon. Tinha uma coleção enorme de Falcon, Ferrorama. Então sempre tive assim, esses momentos assim foram sempre muito bons. A escola que eu estudei até a quarta série era o Verusca também, no bairro lá, que era uma escola particular. E, então foi muito, muito legal. Mas hoje, olhando hoje, né, para o passado, eu vejo que tinha alguns problemas, né? Meu pai e minha mãe, eles tinham alguma dificuldade, né, entre eles, porque meu pai já tinha... Meu pai, quando casou com minha mãe, meu pai tinha acho que 46, 45 anos, e minha mãe tinha apenas 16. Ela só foi me ter, né? Foi só engravidar aos 18. Naquela época, se a gente for ver, era muito comum, né? Os pais ver alguém que já tá com uma carreira, um dinheiro, tem um dinheiro, porra, casa com a minha filha mesmo, é isso mesmo. Então os caras, casa aí, casa lá. Tá entendendo? Mas essa diferença de idade gerava um conflito entre eles. Então eu sentia isso. E às vezes, né, às vezes a minha mãe ficava um pouco chateada, porque o meu pai, né, era um homem já adulto, né, um homem feito, e ele ficava tomando lá o aperitivo dele com os amigos na frente da escola, onde tinha um bar, e ele ficava tomando lá, e minha mãe ficava bem, bem chateada, né, com isso. Então eu sentia esse conflito, né. Mas aí foi uma questão deles, né? Eu acredito que o que faltava também naquela geração era exatamente o diálogo. E relacionamentos, né? Não importa, acho que qual seja a época. Quando falta diálogo, não importa, né? Se é na década de 80, se é na década de 90, se é hoje. Mas o pau comia dentro de casa ou não? Como é? Eu não te abrigaria? Não, eles não brigavam, mas a minha mãe ficava um pouco mais agressiva. De vez em quando eu apanhava pelo meu pai, né? Eu não fazia muitas coisas, eu não fazia muita malcriação nem nada. Mas quando fazia alguma coisa, minha mãe tipo, reagia mal, reagia de uma forma exagerada. Ele precisava. É, e meu pai também, assim, meu pai, ele sofreu durante muitos anos com problema de alcoolismo. Só que ele nunca também fez nada agressivo, ele nunca bateu em mim ou bateu na minha mãe, nada disso. Mas ele ficava chato, porque a pessoa que bebe, muitas vezes ela fala aquilo que ela pensa. Então ele falava muitas coisas assim que me chatearam, chateavam minha mãe também. Mas é aquele negócio, não existe uma família perfeita, né? Mas o seu pai buscou ajuda? Como é que foi? Não, meu pai nunca buscou nenhum tipo de ajuda. Meu pai nasceu em 1930, né? Meu pai faleceu agora, dia 1º de maio. Então, meu pai nunca buscou nada, entendeu? Meu pai, tanto que meu pai, como eu falei, faleceu agora 1º de maio e foi um câncer no intestino. Ele nunca fez um exame. Ele descobriu um problema na próstata dele faz, sei lá, 4 anos, 5 anos, 6 anos atrás. E aí ele nunca falou assim, vou fazer um exame, nunca se preocupou com nada, sabe? Meu pai é daquelas pessoas do passado. Meu pai não sabia lidar com uma televisão, ele não sabia mudar o canal pelo controle remoto. Aquelas pessoas... No interior a gente chama isso de chucro, seria um chucro? É, meu pai era do interior, meu pai nasceu em Birigui, na cidade de Birigui, interior Birigui, de São Paulo. Olha só. Birigui, meu pai era de Birigui, e era chucro também. Ele falou que durante muito tempo ele, tipo, televisão ele só viu em 1950 e pouco, quando ele veio pra São Paulo trabalhar como taxista. Então meu pai, tipo, ele falava, vivia no mato, vivia em sítio mesmo. Chegava às 7 horas da noite, tinha que entrar, porque não tinha o que fazer. Ninguém ficava acendendo vela, vai dormir, 7 horas, vai dormir. E acorda com as galinhas, 5 horas da manhã. Mas vamos supor assim, até não sei se eu tô sendo invasivo demais, se eu tivesse, pô, não, pelo amor de Deus, você fala que eu... Não, não, mas, eu não tenho problema nenhum em falar esse tipo de coisa. Com relação ao ambiente, a atmosfera que você tinha em casa, pelo menos você acha que os dois, seu pai, sua mãe, pelo menos viveram bem? Você acha que foi um casamento feliz, harmonioso? Em alguns momentos, sim. Óbvio que teve, como eu falei, altos e baixos. Acho que todas as relações são assim. Não existe uma relação perfeita onde você só dá, onde você só ri, onde você só fica sorrindo o tempo todo. Mas pelo que eu me lembro, tinha uma certa ternura, carinho, principalmente nessa época da década de 80, né? Eu lembro que eles estavam... Tinha as brigas, porque como eu falei, minha mãe era mais nova. E obviamente, anos depois, né? Não agora, mas que tanto meu pai como minha mãe já faleceram. Mas em momentos eu perguntei pra minha mãe, né, o que ela queria do meu pai. E ela falava que ela queria alguém mais velho pra sair com ela, pra levar pro baile, pra dançar. E quando eu perguntei pro meu pai o que ele queria da minha mãe, ele falava que queria alguém, quando ele ficasse velho, pra cuidar dele. Só que eu acredito que eles nunca disseram isso um pro outro. Olha só, Celso, que interessante. Eu acredito que eles nunca disseram isso um para o outro, entendeu? Se eles disseram, eles disseram nas palavras da forma errada, talvez. Mas é como eu falo. Tinha, como eu falei, tinha os momentos, né, de ternura, de alegria. A gente viajava, meu pai fazia muito, ele ia muito com camping com a minha mãe. Minha mãe tinha uma cachorrinha que chamava Babi, então eles iam fazer camping. Tem várias fotos, meu pai jogava tênis com a minha mãe. Então, pelas fotos e pelo que eu me lembro, essa década de 80, 90 foi uma época muito feliz, entendeu? Teve, como eu falei, teve alguns problemas. Meu pai chegou de vez em quando, sabe, bravo, falando um monte de coisa, mas era isso. Mas não era sempre, era todo dia, sabe? Teve momentos piores, né? Principalmente quando minha mãe descobriu um câncer ali, foi uma barra, entendeu? Mas isso foi só em 90. Na verdade, foi em 87 que ela descobriu. Que ela descobriu o câncer. Não, 80, isso, 87 que ela descobriu o câncer. E ela ficou lutando até 95, né? Quando ela veio a falecer. A gente já vai chegar nessa parte que é muito importante. E eu quero falar sobre isso porque eu me emocionei com um vídeo seu. Eu vou dizer qual foi. Que eu me emocionei, e você me pegou de surpresa, até porque eu não imaginava, que é a história da televisão, que a gente já vai falar pros ouvintes. Sim, já sabia. Celso, o que eu queria saber, e a sua, e vamos supor assim, aí veio a sua irmã, e como é que foi pra sua cabeça, assim, naquela época? Você passou por aquela fase de revolta? Por exemplo, eu conheço dois irmãos que, quando o segundo cresceu, o primeiro ficou com amargo, com revolta, os dois não falam até hoje, sabe? Não sei se você já viu uma loucura assim. Pra você, como é que foi perder o posto? Como é que foi tudo isso? Aí, olha, pra falar a verdade, eu não me lembro, porque quando minha mãe, como minha irmã nasceu, eu tava mais preocupado em jogar videogame do que outra coisa. Tipo assim, o que eu me lembro mesmo, eu nunca tive mágoa, acho que jamais senti algo desse tipo. eu não me senti o número 2 nem nada. Eu amei também minha irmã, que nasceu na época, né? E eu não me senti assim, colocado de lado. Obviamente, ela recebia coisas que eu não recebia mais, né? A gente queria aquele Danete, aquele Yakult, aquele, né, tal. Mas, poxa, minha mãe era uma pessoa muito, muito bacana. É, eu lembro que mesmo nessa época, depois que minha irmã nasceu, eu falava assim, pô, mãe, tô querendo comer um estrogonofe. E ela fazia estrogonofe, fazia até flambado, né? Colocava conhaque pra queimar, assim, em cima, né? Pra olha, dar aquele... legal! Ela fazia, minha mãe gostava muito de cozinhar, tanto que ela tinha um livro com várias receitas. Então, ela e minha avó, nossa, elas adoravam fazer esse tipo de coisa. Então, eu nunca me senti assim, sabe? Nunca me senti... Eu acho que únicos lugares que eu ficava chateado com a minha mãe quando eu ia pra praia... Porque como a gente tinha uma televisãozinha lá, não tinha como levar videogame pra praia, era perda de tempo. Porque os velhos, eles ficavam... Tomava conta. Dia inteiro naquela porra daquela TV. E se era final do ano, minha mãe tinha que ver aquele maldito especial de Natal do Roberto Carlos. E a gente ficava, eu falava, é, isso aí não é ele cantando, isso aí é o disco lá que tá rodando. Isso aí, é... aí meu pai falava, é Double. Eu falei, é Double, isso aí é... Nem sabia o que era, só ficava enchendo o saco. Ai, mas... ai, ai. Mas nada disso, eu lembro que eu ia pra praia, a gente tirei muitas fotos com a minha irmã... A gente ia pra praia todo mundo junto, nadava todo mundo junto. Meus primos também, eles frequentavam bastante, assim, a minha casa. E eu já ia perguntar isso, e com a relação familiar, assim, vocês são uma família unida, com primos, com tios, vocês são tudo unidos? Natal, aqueles Natal todo mundo junto? Não, hoje nem tanto. Hoje já não acontece mais tanto isso, entendeu? Por causa da correria? Não é por causa da correria, é porque, vamos dizer assim... É, como eu falei, né? Meus tios vinham bastante aqui, um tio especial, ele vinha bastante aqui. Isso até meu próprio primo já admitiu, eu acredito que ele não tenha vergonha disso, mas o meu tio ele tinha muita dificuldade, então às vezes ele vinha aqui no domingo para poder ter alguma coisa para comer, porque ele não tinha o que comer e nem dar pros meus primos, entendeu? Sim. Tanto que isso que eu falei, lembra que eu falei, né? Que no início eu via uma relação harmoniosa entre meus pais, mas meu pai era bem chateado com a minha mãe. E eu também acabei ficando chateado, não com a minha mãe, mas sim com a família. Porque assim, a gente recebia, nessa casa que eu moro hoje, eu recebia primos do interior, gente de todo canto, primos que vinham vender correntinha pra minha mãe, pedir dinheiro emprestado, comer porque não tinha o que comer, pedir pra fazer serviço, pedir pra fazer um serviço, alguma coisa, né? E tudo. Exploraram muito? Não, vamos dizer assim, eu não acho que foi uma questão apenas de exploração. Acho que tinha algumas pessoas bacanas nesse meio, entendeu? Mas tinha alguém que tava lá simplesmente porque falou assim, pô, como a mãe lá do a minha mãe tinha uma boa condição, então vamos lá, porque ela vai ter como nos ajudar, entendeu? Família. Lembra que eu falei, né? Eu acredito que meu avô e minha avó, eles ficaram contentes do meu pai ter se interessado pela minha mãe, porque eles eram, tipo, Durango. Meu pai poderia dar algo melhor pra ela, tá entendendo? E também pra eles, entendi, né? Querendo ou não, era uma troca de favores, né? Família sempre tem esse lance, sabe? Só que o que acontece, uma coisa que me chateou, principalmente com a família da minha mãe, né? Com a família do meu pai, eles vinham ocasionalmente, né? Nada muito ligado, sabe? Tal, nunca... Eles vinham, sim, mas também não ficavam o tempo todo aqui como certas pessoas da família da minha mãe. Eu não tô nem falando que é todo, sim, mundo, tá? Teve algumas pessoas que exageravam mesmo. Mas quando minha mãe descobriu a doença, né, o câncer, todos esses sumiram, entendeu? Ninguém... Ah, não acredito, seu. Não. Sério, cara? Não, isso é, mas é o que acontece. Sério não, certeza. Eu vivi, eu tava lá. Todo mundo que vinha aqui pra vender alguma roupa, alguma corrente... Né? Acho que as únicas pessoas que realmente ficaram mais próximas mesmo foi esse meu tio que vinha bastante. Esse meu tio era muito ligado à minha mãe, esses meus primos, né? A gente vivia sempre junto. Tanto que meu tio depois deu uma guinada na vida dele e ele fazia festas, chamava a gente. Então, vamos dizer assim, eu não tenho mágoa dessas pessoas, sabe? Eu não tenho mágoa da minha família nem nada. Mas eu não vou ficar procurando eles, entendeu? Porque eles não me procuram mais também. A distância, se você for ver, a distância da casa deles pra mim é a mesma. O telefone, a distância do telefone, da minha mão pro telefone aqui, deve ser a mesma pra eles. Eles não sabem. Alguns falaram, ah, eu não queria vê-la sofrendo. Eu não queria. Ah, para, cara. Mas é que tá, é aquele negócio. Mas é nessas horas que a gente precisa realmente de uma pessoa, entendeu? É nessa hora de dificuldade que a gente precisa realmente de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro alguém que ame mesmo a gente de verdade. Aí, nesse ponto, eu não vou entrar em detalhes, porque aconteceu algumas coisas no final, assim, da vida da minha mãe. Aconteceu coisas e, vamos dizer assim, quando minha mãe morreu, eu vi ela lá no caixão, tava sendo velada, para ser enterrada. Eu juntei muitas peças de um quebra-cabeça gigante, né, da minha vida, e eu vi com clareza coisas que estavam acontecendo. Foi a mesma coisa quando meu pai faleceu agora. Parece que quando a pessoa se vai, é que a gente consegue realmente parar e pensar no que realmente estava acontecendo, coisas que a gente não via antes, porque a pessoa já não está mais aqui. Porque quando a pessoa está, muitas vezes, você não fala muitas vezes muito com ela, não fala sobre assuntos com essa pessoa. Então, encaixou vários quebra-cabeças, assim, eu vi muitas coisas que aconteceram, e aí eu me dei por si, por que tinha acontecido tudo aquilo do jeito que tinha acontecido. Mas aí nesses detalhes eu não vou entrar, porque aí fica um pouco muito, aí fica muito pessoal. Mas, é como eu falei, né? Nessa época aí da doença da minha mãe, principalmente no final da doença, todo mundo sumiu. Todo mundo que vinha aqui, vinha bastante. Ah, mas você teve que amadurecer muito rápido, cara. Você não teve colher de chá pra você? É, na verdade, minha mãe faleceu, eu tinha... Tava passando, né? Se não me engano, 95. Então, seria em 96, eu faria 20 anos. Eu já tava com 19 anos já, quando minha mãe faleceu. Mas eu, com 19 anos, era uma moleque cabação, cara. É, mas eu envelheci por um lado, mas por outro, aí eu me mantive ainda. Porque, assim, uma das coisas que... Isso eu posso dizer numa boa, abertamente. Uma das coisas que eu percebi, que tudo que minha mãe queria e demonstrou até o dia da morte dela, é que ela queria ser feliz. Era só isso. E ela não conseguiu. É que muitas vezes você conta uma mentira pra você mesmo, entendeu? E eu acho que minha mãe, ela percebeu tarde demais que ela tava mentindo pra ela mesma. Ela nunca fez aquilo que ela deveria ter feito, talvez. Ela nunca agiu da forma que ela deveria ter agido. Então eu senti toda aquela dor, tudo aquilo, mas eu era uma pessoa muito introvertida. Eu não tinha amigos, né? Isso é uma coisa que eu comento, eu já comentei em alguns vídeos. Eu não tinha amigos... No prédio tinha poucos amigos, meu primo era o meu melhor amigo, o Marcelo era o meu melhor amigo. Quando a gente se mudou pra essa casa aqui, a rua só tinha umas meninas que moravam aqui, mas eram bem mais velhas, então eu era tipo o João Bobo delas, entendeu? Elas me faziam de gato e sapato. E na verdade, de vez eu me expandi, eu me fechei cada vez mais, eu me tornei extremamente introvertido. Tanto que a gente ia pra praia, e o pessoal no condomínio lá, que era um condomínio onde a gente tem um kitnet até hoje, o pessoal jogava bexiguinha, brincava com água, e eu não queria. Uma vez minha mãe me arrastou, me jogou debaixo do chuveiro, e eu fiquei muito puto com ela. Porque ela queria que eu me divertisse. Só que não era o jeito certo de ter feito. Devia ter conversado comigo. Eu andava sempre, sabe, abaixado, sempre cabisbaixo. Tanto que achava... Você tinha problema de autoestima também, Celso? Ah, sim, tive, com certeza. Porque eles achavam, as pessoas achavam que eu era corcunda. Porque eu andava de um jeito que eu tava sempre puto da vida, chateado pra caralho, sabe? Porque não tinha com quem compartilhar nada, sabe? Não tinha um amigo, não tinha alguém. Meu primo não podia ficar aqui o dia inteiro, ele tinha que estudar, né? A gente se via no fim de semana, tal. Mas eu não tinha nada, ninguém. Tanto que eu falo muitas vezes, o videogame era meu melhor amigo, o Atari, depois o Master System. E obviamente eu tive alguns amigos, tal, né? Mas foram pessoas que eu conheci na escola... Na praia mesmo, né, nesse condomínio onde eu tenho casa, tinha alguns colegas, mas depois acabaram se tornando, sei lá, eu não sei. Eu, sinceramente, olha, eu nunca entendi o que tinha na cabeça de algumas pessoas que me viam como uma ameaça, me viam como um inimigo. Eu acho que muitas vezes a pessoa vê que você tá se sentindo mal, a pessoa quer te destruir, né, a pessoa quer sentir o prazer de ver você quebrar, sabe? Então... Tinha uns moleque lá no condomínio que teve épocas que eles me perseguiam, né? Então eu ficava numa coluna de férias, porque assim, na Praia Grande, meu pai, como era funcionário da prefeitura de São Paulo, tem uma coluna de férias para os funcionários da prefeitura de São Paulo. Então ele ia nessa colônia e ele gostou muito do lugar. E ele comprou uma casa na mesma rua dessa colônia. Então quando tinha essa época, a gente também podia, porque como meu pai era... funcionário, a gente pode frequentar, pode até alugar lá um quarto, ficar lá, que se não me engano é uma semana que você fica, de férias, né, e aí você tem almoço, janta, café da manhã, tem salão de jogos, sabe, de frente pra praia, então a gente podia ir lá. E eu lembro bem, uma vez, eu lembro que minha mãe foi me buscar lá na colônia, eu falei, mas por que você veio, mãe? Ela não falava, e foi ela e minha avó. E quando a gente voltou, tava todos esses moleques na porta do condomínio. E aí ficou só isso. Aí quando eu entrei, eu vi minha avó. Minha mãe e minha avó não falaram comigo. É isso que é foda dos adultos. Muitas vezes eles querem te proteger. Eu acho que proteger muitas vezes acaba sendo até pior. É melhor falar o que tá acontecendo. Mas os moleques estavam todos de pau e pedra esperando pra quando eu chegasse me dar um pau, entendeu? E eu... Que isso? Mas sem motivo? É, até hoje eu não entendo, porque eu acho que eu sei, talvez seja o motivo, sabe? Eu acho que eu sei. É uma coisa que, pelo menos no meu canal, eu nunca declarei, porque não tem nada a ver com videogame, né? Mas eu vi uma vez, lá na praia, isso me chateia até hoje. Isso é uma coisa que... É, não que eu guarde, quando a pessoa me pergunta eu conto, mas não é uma coisa que eu conto toda hora. Eu lembro que uma vez eu vi como se fosse uma cobra no condomínio. Sei. E eu falei, nossa, tal. E aí eu comentei com esses moleques, né? Moleque, né? Você comenta com os outros. E a gente viu e falou, nossa, não sei o quê. Aí eles pegaram um pau, colocaram lá numa caixa, falou, vamos lá. E fomos pra um terreno baldio. Aí eles botaram fogo no bicho, vivo. Barbaridade. E eu fiquei extremamente chateado e fiquei meio que revoltado com eles. Chorei, sabe? Porque eu achei aquilo detestável. E eles adoraram matar o bicho. Aí eu descobri que aquilo, na verdade, era uma cobra cega, que é um lagarto, na verdade, né? Não é bem uma cobra. É um bicho que não faz nada. Não pica, não faz nada, sabe? Um bicho que não faz nada. E eles queimaram o bicho vivo. Eu acho que talvez depois daquele dia eles me viram como, sei lá, alguém que não merecia estar junto com eles, sabe? Eu acho que talvez tenha sido isso. Eu suponho, tá? Eu suponho que seja isso. E aí a sua mãe e a sua avó ganharam que eles iam te linchar. É, porque elas estavam no condomínio e viram eles fazendo os planos pra me pegar quando eu entrasse. Caralho, senhor, você escapou de uma que... É, mas... Meu Deus, cara. Mas só que isso foi um dia, né? Não foi todos os outros das férias, né? Que eram... Tipo, 30, 40 dias que a gente ficava lá, né? Então, eu tive meus problemas, né? E, infelizmente, minha mãe era muito super protetora. Então, ela me criou debaixo da asa. Pra você ter uma ideia, eu só fui pegar a chave da porta da casa pra entrar e sair a hora que eu quisesse, quando ela morreu. Caramba! Entendeu? Tanto que uma vez eu fui pra casa do meu primo sem avisar. Ela chamou a polícia, a FBI, o exército. E quando ela descobriu que eu tava na casa do meu primo, ela foi lá, me buscou, trouxe pra casa e me estourou de porrada. Quebrou a vassoura em três, acho que, nas minhas costas. Coitada, Celso. Poxa, eu... Não, sim. Eu também, se você for ver, coitada dela também, por ter esse tipo de pensamento. Né? Não é, coitada, eu acho que assim, não é uma questão de ter... Não precisa ter dó de mim, eu acho que nem tenho, eu... Sei lá, não tem essa complacência sobre mim. Mas, na verdade, o problema era com ela, não era comigo, né? Eu acho que às vezes, eu vejo isso com meu filho hoje. Às vezes, amar demais não ajuda. Você tem que amar na medida certa. É que nem aquele negócio, tudo que é demais e tudo que é de menos é ruim. Você tem que encontrar sempre a medida certa. Minha mãe sempre é exagerada em muitos momentos. E se você for ver, eu sou exagerado em muitos momentos. Porque eu sou filho dela. Então eu tenho ela ainda dentro de mim. Eu tenho esse quê dela ainda. Eu sou exagerado em alguns momentos. É que nem eu falo. Por me sentir mal, eu me fechei pro mundo. Quando minha mãe faleceu, eu me abri pro mundo. Eu virei um porra louca. Eu fiquei porra louca. Eu nunca tive momento de ficar revoltado, sabe? Eu nunca tive um momento... Nem lembro, você falou, você não teve momento revolta? Não, eu não tive momento revolta. Eu não tive momento revolta porque não faz, pra mim não fazia sentido ficar revoltado. Celso, ainda, só pra gente fechar o primeiro bloco, que você já vai pedir a sua música, é só pra encerrar o primeiro bloco, pra gente botar até uma pedra nesse assunto. Sim. Lógico que esse assunto é complicado, mas... É, com questão do vídeo que eu te falei que você me emocionou, foi que você contou, você mostrou uma televisão que foi comprada pela sua mãe. E na época, inclusive, vocês estavam pagando. E a própria empresa, sim, a fábrica... Sharp, quando Sharp. Isso, quando eles souberam do falecimento, eles falaram que não precisava mais pagar, que a televisão ficou de presente. Isso, que era o consórcio, era o consórcio da Sharp. Isso, como é que... Vamos supor assim, é uma pergunta até meio assim... Vamos supor assim... Essas coisas, pra você transfere o afeto pra elas, as memórias, ou você é um cara livre dessas coisas? Porque tem gente, por exemplo, que, vamos supor, eu já vi pessoa que o pai faleceu, vendeu a casa que o pai morava sem problema, que falou, não, a pessoa até fala o seguinte, até um argumento até muito racional, a pessoa fala, não, a memória do meu pai tá comigo, a casa não tem nada a ver, tem gente que diz isso. Uhum. E tem outras pessoas que se apegam a isso, que é um exemplo, meu pai é super apegado a coisas, e eu também sou, ultra apegado a coisas. Inclusive eu tenho uma tia que é tão apegada a coisa que ela guarda até pote de maionese, essas coisas. Entendi. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Celso, como que é a sua relação com essas coisas que te trazem memórias afetivas? Você é compulsivo por isso? Aquilo é uma coisa essencial pra você? E talvez, agora transferindo a pergunta pra um outro lado, essa sua coleção de jogos, de coisas que você tem, que é enorme, que já, inclusive já saiu até numa matéria, vem um pouco de resgatar essas memórias ou não? Para você são coisas separadas. Como é que funciona na sua cabeça os objetos e as memórias? Então, por isso mesmo que eu tenho o quadro chamado Colecionando Memórias, porque eu não acredito que eu coleciono coisas. A gente coleciona memórias. E eu posso já dizer assim, responder de uma forma mais simples. Eu acabo de vender uma boa parte da coleção que eu tenho. Meu Deus, cara, sério? Sim. Porque exatamente aquilo que você falou, meu pai era muito ligado às coisas. E meu pai, como eu falei, faleceu agora recentemente, nesse ano, 2018, 1º de maio. E uma coisa que me deixou muito chateada foi que a gente teve que jogar muita coisa fora dele. E a gente jogou coisas pro ferro velho que deu 256 quilos. E eu senti como se eu estivesse jogando meu próprio pai fora, sabe? Coisas que, vamos dizer assim, que pra ele eram importantes, só que em nenhum momento ele deu, assim, atenção àquelas coisas. Tanto que era marreta enferrujada, cano de torneira, coisas assim, sabe? E coisas que nem se usa mais. O próprio padrão da torneira, das coisas que estavam guardadas, era da década de 80, sabe? Nem usa assim. Nem tem como mais usar. Tomada da década de 80, que nem tem mais como. Você pode até usar, mas que aparelho você vai conseguir ligar naquela desgraça? Então eu fiquei muito chateado de ver isso. E eu comecei a ver que não adianta a gente acumular esse monte de coisa que não vale nada. O que vale mesmo é como você falou aí na sua própria explicação da pergunta, que é o que vale mesmo são as memórias, o que fica. É que nem eu falo, meu pai e minha mãe, eles podem ter falecido, mas eles nunca morreram, para mim pelo menos ainda, não morreram, porque eles continuam vivos no meu coração. Assim como os jogos, as coisas que eu vivi, é isso que torna aquilo importante, e não o item em si. Então por isso que eu me desfiz de alguns jogos que eu não jogo. Porque querendo ou não, minha coleção, você falou que a minha coleção é enorme, não é. Minha coleção é até modesta, perto de algumas pessoas aí que provavelmente já gastaram mais de R$1 milhão com videogame, né? Muito mais, até alguns que já gastaram muito mais do que isso. Minha coleção é muito modesta. É coisas que na verdade, como eu falei, meu pai sempre me deu uma vida muito boa. Eu trabalhei desde cedo, desde 92, eu trabalhei na Playtronic, fui trabalhando, tendo meus serviços, mas meu pai nunca me cobrou, você vai pegar tal coisa, vai me pagar tal coisa, pagar água, pagar luz, nunca me cobrou nada. Então eu pude comprar o meu próximo videogame sem vender o anterior, que aconteceu com muitas pessoas, né, na época. Então eu não tenho problema nenhum, e hoje eu estou me desfazendo das coisas, por quê? Porque o Everdrive, aquele cartucho flashcard que você põe o SD nele lá com todas as ROMs e joga, é muito melhor, ao meu ver, hoje, do que você tentar ter todos os cartuchos. Eu não vou conseguir ter todos os cartuchos. Eu não sou milionário para ter todos os cartuchos, vamos supor, do Mega Drive. Tem um jogo do Mega Drive, um só jogo, que custa $25 mil. Eu não vou gastar $25 mil em um jogo. Eu prefiro dar entrada numa casa. Entendeu? Dá para comprar uma casa, dependendo do lugar, você compra uma casa com $25 mil. Com o dólar hoje, né, claro. Então não, eu não tenho essa relação das coisas mais. Tanto que eu já diminui boa parte da coleção. E eu vou comprar Everdrive com esse dinheiro que eu vendi. Eu vou comprar os Everdrives dos consoles para que eu possa desfrutar, jogar mais os jogos do que ficar apenas deixando eles parados na estante pegando pó, porque foi o que meu pai fez. E depois no futuro, meu filho, as pessoas que estiverem próximas a mim, que me enterrarem, vão olhar aquilo como nada e vão jogar fora também muitas coisas, porque eles não sabem o valor, aquilo só tem valor pra mim. Então pra que eu vou ficar, sabe, segurando um monte de coisa que só tem valor pra mim? E outro, o valor ainda, se a gente for ver, o valor monetário não é nem o mais importante, é as memórias mesmo, é o valor sentimental Então eu não preciso do item. E até eu falo, se eu não tiver o item, acho que a memória vai ficar muito mais vívida do que se eu tivesse ele aqui o tempo todo, né? Se eu não tiver o item aqui, eu vou falar, putz, aquele negócio eu não tenho mais. Vai dar mais saudade, vai fazer a memória ficar mais forte. Então, eu não tenho, na verdade eu nunca tive, eu nunca fui um colecionador compulsivo, comprar. Na verdade eu só comprava aquilo que eu gostava. Eu ia na locadora, via a locadora fechando. Eu falava, ó, esses jogos aqui você me vende? O cara, vendo. Eu falei, beleza. E depois eu queria jogar. Eu nunca fui colecionador por colecionar, só deixar na estante, sabe? Ter o tesão de deixar um negócio parado. Eu não tenho esse tesão. Pra mim não vale a pena. E eu acho que minimizar a coleção é até bom, porque aí eu tenho mais espaço, eu posso pegar esses Everdrives. E o detalhe, eu não vou gastar o dinheiro comprando um carro, gastando com outras coisas, que tem muita gente que se arrepende depois, né? Vende, ai, me arrependi. O dinheiro que eu fizer dessa coleção, eu vou comprar coisas pra coleção. Ou seja, Everdrive, vou fazer manutenção dos meus consoles, comprar controle que me falta. E gastar tudo na coleção. Não vou gastar nada com dinheiro comigo. Porque, na verdade, eu nem tô precisando agora de dinheiro. Ô, louco, isso que é bom, hein? Caramba! Porque tem muito... Não, sabe o que é o problema? Eu falo isso não por me exibir nem nada. É porque tem gente que eu conheço no mundo do colecionismo que o cara deseja que você passe necessidade para que você venda seus itens para ele. O cara espera que você tenha uma situação merda na sua vida, tenha uma situação de bosta... E aí você esteja na pindaíba e falou, compra lá meu jogo por 10 conto que eu preciso de dinheiro. Muita gente faz isso, entendeu? Isso... Então só tô falando por quê? Pra pessoa não vir aqui depois, ah, o Celso tá vendendo a coleção, pô, vamos comprar tudo baratinho. Não, não vai comprar baratinho, eu não tô vendendo tudo, não. Na verdade, eu já vendi, foi uma pessoa só, arrebatou tudo de uma vez, comprou tudo de uma vez. Mas deixa eu só fazer um comentário rapidinho, até... Claro. É porque tem um cara que eu tô lendo, eu li o livro dele, eu gostei muito, o cara é comunista de amarrar no pé da cama, mas ele é gente boa. É o JB, e ele tem um negócio, uma frase dele que eu nunca mais esqueci. Ele foi feirante por muitos anos, ele tem um livro que chama-se Dias de Feira, que eu li recentemente, e no livro ele fala um negócio, Celso, mas que tem tudo a ver com o que você falou. Até se você quiser fazer um comentário, eu até gostaria. Ele fala o seguinte... É, que na banca de feira ele preferia 10 mil vezes os mendigos que chegavam com humildade e pediam comida do que os malandros que chegam achando que você tá passando na cidade e quer oferecer 10, 5 reais numa coisa que você sabe que vale muito mais. Isso pra ele ofendia ele. Ou seja, quer dizer, a pessoa que acha que vai te passar a perna, que quer ser malandro, isso irrita muito, não é, cara? Sim. É, exatamente. Quando você acaba falando, ah, eu vou... Porque, na verdade, eu vendi não por necessidade. Eu vendi exatamente por essa visão que, vendo a morte do meu pai, eu falei, puta, eu não vou. Eu já tava com vontade. Mas meu pai faleceu, agora bateu a... Eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Tanto que eu já fiz, já vendi, já. Entendi. Já vendi, já consegui um dinheiro bom até. Como eu falei, não vendi tudo. Se eu vendesse tudo, eu conseguiria um dinheiro bom. Né? Uhum. Mas eu não vendi tudo, eu não quero vender tudo. E possivelmente, futuramente, talvez eu possa vender o restante. Eu não sei ainda. Vamos ver o que o futuro vai me dizer. Celso, pra gente encerrar o primeiro bloco, eu quero pedir, por favor, pra você escolher a primeira música e você dizer por que você escolheu essa música. Então, eu escolhi a música do Jim Croce, que é I Got a Name. Eu coloquei aí já pra que você veja o nome aí certinho. Que eu escolhi essa música porque eu já imaginei que a gente falaria dessa época. E eu lembro que minha mãe ouvia muito essa música. Eu lembro até assim, ó, na verdade, essa música tem uma memória. É rápido. Eu lembro que a gente foi descer pra praia de Fusca. Meu pai comprou um Fusca vermelho pra minha mãe. Uhum. Acho que era vermelho, vermelho, mas não aquele vermelho vinho. Sim, sim, sim. E a gente foi pra praia e eu fui lendo uma história do Superman no banco de trás. E eu lembro que tocou essa música aí. Não sei por que essa música eu achei muito bonita, muito. Mesmo não entendendo nada na época, a melodia da música sempre me deixava muito feliz em ouvir. Eu lembro depois que minha mãe tocava o disco no vinil, na vitrola, em casa, e eu falava, nossa, que música muito legal. Eu não entendia nada, né? Porque eu era molequinho, inglês, sabia inglês, e eu achava essa música assim sensacional. E tem essa. Até um momento assim especial. Que eu lembro até hoje tocando essa música naquele banco de couro do Fusca atrás, meio que deitado lendo o gibi, e eles conversando, eu lendo o gibi, tocando essa música diretamente no rádio, né? Na rádio mesmo, tocando essa música. É isso aí, ouvintes, e a gente volta já. Há 5 mais Sociedade Primitiva. The singing bird and the croaking toad. I've got a name. I've got a name. And I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept his. Bom, gente, estamos voltando aí, segundo bloco. Celso, agora avançando um pouco mais, que a gente falou sobre a sua infância, agora eu queria avançar um pouco mais para a época da sua adolescência. Eu imagino, Celso, que a sua adolescência foi assim, aí você já... Foi onde você comentou que o seu pai falou, já tinha trazido o Atari, né, pra você, já tinha sido introduzido aí no meio dos jogos e tal. E aí na adolescência foi aonde você teve a oportunidade de trabalhar com jogos, não foi isso? Sim, praticamente. Mas não que eu tive a oportunidade, é que meu pai viu uma notícia no Estadão, um classificado de emprego, que falava que precisava de alguém que jogasse videogame. Meu pai falou, vai lá, você joga videogame, você é mó vagabundo, vai lá nessa porra. E ele me levou até o local, entendeu? Ele me levou até lá. Mas a minha adolescência mesmo começou já no final da década de 80, né? Eu era adolescente no final, porque pensa bem, eu tava com 4 anos em 1980, mas em 1990 eu já tava com 14, então a adolescência começou um pouquinho antes, né? Mas bem, eu acredito que 1990 já seja um bom ano já para começar. 14 anos acho que já tá numa boa. Celso, uma coisa recorrente que a gente nota, vou dar um exemplo absurdo agora, mas diz que, por exemplo, quando a pessoa tá numa situação, ela tem dificuldade de notar a grandeza que aquilo tem. Um exemplo seria o Paul McCartney, que ele diz que às vezes ele tem dificuldade de entender caramba, ele diz que às vezes tem vezes que ele acorda e pensa assim, caramba, eu tô aqui no Beatles, cara. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de entender a grandeza daquilo. É, hoje, quando você pensa que você foi um cara... Primeira coisa, você foi muito à frente do seu tempo. Segundo, você teve o emprego dos sonhos. Você mexeu com o jogo aqui no Brasil quando, como você mesmo disse, era visto como coisa infantil. E você teve essa oportunidade, você viu tudo isso, você teve contato com um ambiente maravilhoso, com uma coisa maravilhosa, você viveu uma experiência única. Quando você pensa nisso, como é que você acha realmente que você foi um privilegiado? Você acha que foi a jogada de sorte na sua vida? Como é que você enxerga toda essa experiência pra você? Eu acho que foi mais jogada de sorte. Porque se for ver mesmo, lembro que eu falei, né? Minha mãe, ela faleceu em 95. Eu fui trabalhar na Playtronic em 92. Então, sim, era o final da doença dela. Então, eu não tava vendo o big picture, como você mesmo mencionou. Eu não tava vendo a grandeza da coisa, né? Porque eu tava passando por um momento na minha casa extremamente complicado, muito difícil. Onde as pessoas... A sua cabeça tava na doença da sua mãe. É, e não só na doença da minha mãe. A gente não sabia o que fazer, né? Chegou momentos que aí, tipo... Não por maldade, mas eu falava, putz, espero que ela morra, porque a gente não aguentava ver ela sofrer mais. Entendeu? Tanto que nas últimas semanas ela teve que tomar morfina líquida, né? Porque ela morreu com 300 tumores, né? Foi generalizado, né? Passou pro corpo inteiro, né? O câncer pra ela. Ela morreu com tumor pelo corpo todo. Então foi algo bem, assim, anestesiante. Tanto que, como você falou, eu, quando fui fazer as primeiras entrevistas, beleza. Aí eu lembro que eu passei nos testes, meu pai já tinha me levado até o local, eu era cabação, porque minha mãe não deixava eu fazer droga nenhuma, né? Ela não permitia que eu fosse pegar um ônibus sozinho. Eu tinha que ir com ela. Então, eu lembro que eu fui lá pra fazer a segunda parte da entrevista e eles levaram a gente lá pra Chácara Santo Antônio, um bairro que fica ali próximo de Santo Amaro. E aí a gente foi pra Gradiente. E quando a gente chegou lá na Gradiente, a gente falou, nossa, né, Gradiente, será que, sei lá... Eu imaginei que a gente trabalhava com alguma revista. Mas eles falaram que era uma empresa e tudo mais. Aí a gente viu a Gradiente e falei, puta, o que será que vai acontecer? E quando a gente... estava você com seu pai. Não, não, meu pai já não tava nessa segunda... Porque ele falou, agora vai ir, né? Eu falei, sei, agora você vai sozinho. O pai queria que eu fosse independente, né? Minha mãe já não, minha mãe queria que eu ficasse sempre sob o cuidado dela. Por isso que eu falo, cuidar de menos e demais nunca é bom. Bem, então eu lembro que eu fui entrando por um corredor e aí eu vi um Mário segurando uma bandeira do Brasil. E naquela época eu tinha aprendido a ser ceguista. Eu era ceguista, eu queria saber só de console que tivesse Sega. E pra mim todo mundo da Nintendo era meu inimigo. Todo mundo da Nintendo. Isso porque lá na escola, né, onde eu estudei, que era a escola que meu pai foi diretor, os moleques tinham uma raiva de mim, porque eu tive o Master System. E eles me odiavam por ter o Master System. Eles olhavam pra mim e falavam assim, você é playboy, você é um bosta. Esse videogame é horrível. Mas é aquela questão, meu pai tinha as condições de comprar. Tanto que eu acho que essa raiva deles é porque eles queriam ter o Master System e o pai deles não podia, não tinha condições de comprar o Master System porque era realmente muito caro, como eu falei no início. Videogame sempre foi algo de elite, né? Sempre foi. O meu pai pôde comprar o Master System pra mim. E eu falava, e tudo que eu queria, na verdade, era jogar. Eu lembro até que quando começou da sexta pra sétima série, eu perguntei pros caras, que videogame vocês têm? Os caras, tenho tal. Eu falei, eu tenho massa. Ah, tal. O cara falou assim pra mim, então você não pode falar comigo, porque você tem Master System, você pode sair de perto de mim. Eu falei, caralho. Os caras eram assim, porque o cara não queria aceitar que ele não podia ter aquilo. É aquele negócio, coisa de criança, né? O meu é melhor que o meu é melhor que o meu. Coisa de criança. Negócio de clubinho também, né? Não, nem de clubinho, é infantilidade. Isso pra mim se chama infantilidade. É não saber relativizar os gostos, né? Então eu tinha um ódio mortal. Foi me ensinado, porque em nenhum momento eu chegava assim, nossa, eu tenho Master System, você não tem. Eu só falei, que console você tem? Ah, tenho tal. Pô, vamos jogar? Os caras nem deixavam eu ir na porta da casa deles. Só podiam chegar perto. Falava, vá a merda, então. Eu tive que me virar. Por isso que eu falei, eu não tinha amigo nenhum, porque eu era o inimigo número um. Da porra inteira da escola, entendeu? Porque, porra, você tem Master System, você é um merda. Você é um playboy, você é um cara desprezível. Porra, meu pai tinha condições, nossa. Sou desprezível, meu pai teve condições de comprar o videogame que eu queria. Caralho, mano. Sabe, eu não entendo a pobreza. Sabe o que é o problema? O problema, assim, a pobreza não é um problema. Porque a você pobreza de espírito? Não, não, a pobreza, eu falo pobreza de dinheiro. Não é um problema que você pode trabalhar e conquistar o dinheiro. Agora, pobreza de espírito, Nossa, isso aí não, pra mim não tem cura, sabe? Isso aí a pessoa tem que se ferrar na vida mesmo. Quem é pobre de espírito, o cara pode ter o dinheiro que for, pode ter o que for, sempre vai ser um nada, sabe? Pobreza de espírito é uma coisa detestável. E as crianças, infelizmente, demonstram isso muito cedo, né? Pobreza de espírito é uma coisa que adolescente, criança, tem bastante. Porque eles não entendem, né? A gente não entende ainda as coisas da vida. E eu lembro que eu fiquei com bastante ódio. Tanto que eu pensei em ir embora naquele momento. Eu falei assim, eu vou virar as costas e vou embora. Quando eu tava entrando lá e vi o mar, eu falei, eu vou embora. Só que eu pensei assim, eu falei, caralho, né? Eu não sei voltar. Quem me trouxe aqui foi a entrevistadora. Puta, como que eu volto? Eu nem sei que ônibus volta. Como eu vou pra minha casa? Eu tô em Santo Amaro, puta, milhões de quilômetros da minha casa. Eu falei, puta, vou ter que ficar. E aí eles passaram um vídeo onde o pessoal da Nintendo detonava o Sega CD, falava mal do Mega Drive, eu louco pra ter um Sega CD. Falava que era lento, que ninguém vai querer jogar um jogo e esperar 4 segundos o loading. Quem vai esperar? Puta, como a Nintendo não... É que a Nintendo não sabia, né, que o PlayStation ia ter o King of Fighters 96 e que vocês ficavam 30 minutos esperando pra dar o load de uma luta pra outra, né? Eu lembro disso. Ô, bosta. Os caras esperavam, e o pessoal esperava. Ninguém reclamava, não. Reclamava, mas jogava. Não tava pagando reclamava ficha. Bastante, mas jogava. Não tinha jeito. É, então, jogava, porque não tava pagando ficha. É de grátis. Então, eu lembro disso... E aí teve todo o treinamento lá. Eu tenho uma carta aqui que eu escrevi de punho, que a Nintendo era melhor, que o Super Nintendo tinha mais gráfico. Eu escrevi essa merda aí, entregar, e aí eu fui contratado para ser demonstrador. Só que o detalhe, eu não era funcionário da Playtronic. Eu era funcionário de uma outra empresa, uma terceirizada, que prestava esse serviço para a Nintendo. Então eu fui contratado para quê? Demonstrar. O que fazia o trabalho demonstrador, né? Como eu falei, demonstrar. Jogar videogame. Eu ia pra uma loja onde ficava um gabinete com uma televisão, o videogame Super Nintendo, e os jogos que estavam lá, eu tinha que pedir autorização pra gerente da loja, alguém que trabalhasse na loja, pra colocar os jogos e jogar. Né? E jogar os jogos e mostrar. E aí, se algum cliente fosse e tivesse dúvida, eu falaria dessas qualidades do Super Nintendo, da quantidade de cores simultâneas na tela, a questão do mod 7, todas essas baboseiras, né, que tinha. Mas se aparecesse outra criança e falasse, deixa eu jogar? Tinha que deixar. Tinha que você permitir que a pessoa experimentasse, jogasse, tinha que permitir. Só que o detalhe, quando eu fui trabalhar numa loja que ficava ali na Cursino, na Avenida do Cursino, que era DB Brinquedos, que era o shopping da criança, né? O supermercado, na verdade, era o supermercado da criança, que era uma loja ligada diretamente à Estrela. E para alguns que não sei se lembram ou não sabem, a Playtronic foi fundada através de uma Joy Adventure, que era a Estrela mais a Gradiente. Eles pegaram duas empresas grandes, se juntaram para poder ser os representantes da Nintendo aqui no Brasil. Então a Nintendo era representada através da Estrela e da Gradiente. A Gradiente trabalhava com a parte de tecnologia e a Estrela que tinha o marketing, que tinha aquele poder. Tanto que a DB Brinquedo era uma loja que tinha praticamente ligações diretas com a Estrela. Era como se fosse uma ramificação da própria Estrela. Tanto que quando a Estrela estava se quebrando, né, a Estrela quebrou uma época aí. E aí a DB Brinquedos fechou por causa disso, né? Fechou porque não tinha mais, ninguém tava comprando mais e tal. Então eu fui trabalhar nessa loja, só que o detalhe, não tinha o display pra mim. Quando eu fui trabalhar, a Nintendo lá, a Playtronic, não tinha mandado ainda a TV, nem o display, onde você colocava o videogame e tal. Então a única coisa que eu tinha era a vitrine. Então eu mexia na vitrine, colocava os jogos de um jeito. Só que o detalhe, tinha o stand da Tectoy. Só que a Tectoy, como já era uma empresa consolidada no Brasil, o pessoal demonstrador da Tectoy, eles não iam. Eles iam só nos feriados importantes, quando tinha Dia das Crianças, ou no final de semana. Mas eles eram cuzão com você? Sim, tanto que uma vez eu falei pro cara, falei, ô mano, como que faz pra trabalhar lá na Tectoy, quero ser demonstrador. O cara falou, não, você não entendi, você vai se dar uma de espião. Eu falei, pô, de espião, cara, eu quero jogar Mega, porra. Tanto que é isso que eu tô falando. Não tinha TV com Super NES nem nada, mas tinha TV com Mega Drive. Então o que eu fazia? Eu ficava jogando Mega Drive. Eu fazia demonstração praticamente... Os primeiros dois meses eu joguei só Mega Drive nessa loja. Mas você não chegou a levar fumo da supervisão? Não, acho que eu só teve uma vez, foi uma menina da Playtronic que falou assim pra mim, olha, você precisa fazer a barba. que eu tava com uns pelos já no rosto, falou, você precisa fazer essa barba, você não pode ficar assim. Eu não tinha nem uniforme, que era uma camisa preta que tinha o Mario e um boné, eu não tinha nem uniforme ainda. Uhum. Então, ela falou, você vai ter que fazer a barba, só foi essa chamada. Mas o que acontece, uma coisa que eu não mencionei, mas nessa época minha mãe tava bem doente. E eu lembro que as primeiras experiências na loja era assim, eu entrava lá, o cara falou, você vai trabalhar em tal loja. Até a menina que era, que tinha contratado a gente, ela que me levou até a loja, apresentou a gerente e tudo mais da loja, da DB Brinquedos. Aí a gerente apresentou os funcionários, mostrou onde eu podia fazer minha refeição e tudo mais. E aí ela falou, olha, você vai trabalhar aqui e tal, e me largou lá. Aí beleza, fiquei lá, chegou no final do dia, terminou, fui embora. No outro dia eu voltei, entrei na loja, fui lá na minha pá, sabe? Não falei bom dia, não falei boa noite quando fui embora. Eu tava, sei lá, eu tava numa... Talvez as pessoas possam falar, nossa, que mal educada, mas... Eu tava naquele momento, assim, vivendo, eu ia pra minha casa, via aquela tensão, né? Via aquele clima. Meio que você não tava vivendo aquilo? Meio que você tava fora do corpo? Será que não? Era mais ou menos isso. Então eu lembro que no segundo dia, quando eu voltei, a gerente veio querer me dar uma carcada. Olha só, Celso, posso falar com você? Eu falei, pode. Então, você vem aqui, não fala bom dia pra ninguém, não cumprimenta ninguém. O que tá acontecendo? Veio querer me, sabe, saber o que tava acontecendo. Mas eu senti que tinha um teor de chamar a atenção. Aí eu falei, olha, eu vou ser direta com você, né? Olha, minha mãe tá morrendo de câncer e eu não sei o que fazer. Eu não sei bem o que eu posso fazer, sabe? Então, desculpa. Aí ela mudou, assim, a afeição dela. E uma coisa que eu fico triste, viu? Eu não lembro o nome dessa gerente. Eu não lembro o nome dela. Mas se for ver, a partir daquele dia, e eu fui meio, vamos dizer assim, bruto, né? De falar um treco desse, assim. Você mandou de primeira. Porque eu não sabia o que dizer, né? Eu falei, minha mãe tá morrendo de câncer, desculpa, eu não sei. Eu ia pra escola meio que no automático, eu ia pro trabalho meio que no automático. Mas essa gerente, no momento que eu falei isso, ela se transformou. Eu acho que ela conversou com os funcionários e falou, olha, o cara, o menino lá tá acontecendo isso, e ela deve ter ligado na minha casa, que falar, meu pai falou que ligaram de lá, pelo GIA e tudo mais. E aí, tudo mudou. Eu chegava lá, eles vinham, todos os funcionários, bom dia, Celso, bom dia, não sei o quê. Aí eu, bom dia. Todos vinham falar comigo, me tratavam super bem. Essa gerente, ela me deixou pegar vários encartes das caixinhas dos jogos do Mega Drive. Que eu perguntei pro cara da Tectoy, né? Falei, ô, tem esses negócios aqui, porque nem sabe o encarte que fica na caixinha? Aquele papel quadriculado? Sim. Tinha todos os jogos lá. E eu com todos os jogos aqui, falei, nossa, eu vou pegar tudo. Porque eu adorava o Mega Drive, cara. Aí eu perguntei pra menina, ô, tem aqui um monte de repetido, eu posso pegar um? Ela, não, não pode. A menina da Tectoy. Aí eu falei, ah, deixa a menina ir embora. Ela foi embora, eu perguntei pra gerente, ô, posso pegar um? Ela falou, se você não pegar tudo, pode pegar pelo menos um de cada. Pode, beleza. Ah, porque não ia dar falta, hein? Um de cada não ia dar falta. Tipo, tinha três Thunder Force 3, tinha três Rod Rash, tinha três Mercs, tinha três Strider. Falei, peguei um de cada, foda-se. Levei tudo. Aí ela chegou um dia e falou assim, olha... Depois de um tempo, falou, ó, tem uma caixa aqui, cheia de caixinha. Caixinha de onde você coloca a fita do Mega Drive. Você quer pra você? Eu falei, puta, mas como que eu vou levar, né? Ela falou, ah, não sei. Aí tinha o único cara que eu lembro é o senhor João, que era o segurança. Que eu falava muito com ele falava um monte de besteira pra mim. Ele até falava assim, não sei se eu posso falar besteira? Pode falar, pode, tudo aqui, sei, não, tudo. Tem, não tem restrição. Nenhuma censura. Mas ele falava assim, você fica esperto, quando você crescer, procura mulher feia. Eu falei, mas por que mulher feia? Não, porque mulher feia, ela faz tudo o que você quer, chupa o cu e deixa gozar na cara. Eu falei, como que é? E ele falava e eu ria. Ele falava um monte de besteira. Não, tá vendo aquela japonesa ali? Tô comendo aquela japonesa. Falei, é feia. Eu falei, nossa, era feia mesmo, mulher. Era... Tá vendo, carcundinha, mas me dá a bunda e chupa e faz de tudo. Eu falei, sério, seu jogo, sério. Então ele falava muita besteira e eu dava risada. Ele era policial civil. Olha e só. Ele tinha aqueles trejeitos de polícia. Ele era policial. E fazia bico. Fazia bico lá. Na verdade, ele já era, vamos dizer assim, ele já era aposentado, né? Ele já estava aposentado e ele fazia o trabalho lá, fazendo a segurança. Tanto que uma vez um menino entrou lá e ele cismou com esse moleque. Eu fiquei olhando o menino também, não vi nada. Mas quando o menino foi sair, ele agarrou o menino lá e levou pro fundo. Falou, vem você também aqui, alemão. Me levou lá pro fundo. E aí ele falou, vai. Não, tio, não sei o que. Ele meteu a mão na calça do moleque, assim, no short, e tava aquela luva do Fred Krueger. Não sei que hora que o menino colocou a luva do Fred Krueger na cueca. Caralho, conseguiu roubar. Conseguiu, só que ele via tudo. Nossa, ele tinha um olho. Ele sabia quem tava roubando, quem tava não sei o que. Ele sei lá, é faro, coisa de policial, sei lá. Ele tinha um faro, ele sabia quando alguém tinha uma atitude suspeita, sabe? Tanto que uma vez eu peguei uma caixinha e falei pra gerente, ó, posso pegar essa caixinha? Que era uma caixinha do Revenge of Shinobi, aquela caixa de papelão. Eu falei, posso pegar essa caixinha? Ela falou, pode. Tá vazia, né? Ela falou, não, tá. Eu falei, tá vazia. Mostrei pra ela, falou, não, beleza. Só que ele me viu que eu tava lá, não sei o que, e tava levando. Quando eu fui embora, ele falou, peraí, que negócio é esse aqui? É a gerente. Não, o seu João, deixa o menino aí, eu dei a caixinha pra ele. Ah, então tá bom, vai embora. Pra me segurar também. Olha só. A gente falava um monte de besteira. Então, o que acontece? Eu lembro que eu entrava na loja, era pra trabalhar durante 8 horas. Então, se eu não me engano, eu entrava às 2 e era pra sair às 8. Estudava de manhã, eu estudava de manhãzinha, né? Então era das 7 até meio-dia. Então eu vinha pra casa, comia alguma coisa e ia pra trabalhar. Só que o que acontece? A partir desse momento, e foram 3 meses, né? Porque eu comecei a trabalhar, deixa eu ver, outubro, novembro, dezembro. Eu entrei lá exatamente pros dias das crianças, né? Pra poder fazer toda aquela campanha. Só que eu só fui receber em final de novembro a televisão, os bagulhos. Mas de qualquer forma, a partir daquele momento, eu ficava lá até fechar, até 10h30 da noite. Tá entendendo? E meu pai... Tanto que você gostava? Não porque eu gostava, porque eu não tava sentindo toda aquela tensão, aquele peso que eu sentia na minha casa. Eu posso falar hoje abertamente isso. Naquela época eu não admitiria. Mas eu ficava lá porque eu me sentia bem. Porque eu não tava aqui ouvindo os gritos da minha mãe de dor, sabe? E ela tendo, sabe, aquelas coisas que o câncer deu pra ela. Então eu ficava lá, porque quanto mais tempo eu ficava lá, menos tempo eu tava aqui. Em alguns momentos eu nem vinha pra cá, eu ia pra casa de um amigo meu que morava perto do meu primo e ficava por lá. E dormia lá, ficava os fins de semana lá, levava o videogame pra casa do meu primo e dormia o fim de semana. Tipo, minha avó, meu pai, eles faziam de tudo pra que eu não ficasse em casa. Eles não, tanto que minhas irmãs também ficavam em casa de outras pessoas. Ah, sua irmã também foi a mesma coisa? Minhas duas irmãs, eu tenho duas irmãs. Minha irmã, teve uma irmã que nasceu em 83 e outra nasceu em 85. Que é a gorila, que tá sempre nos vídeos, né, no Discord. Uhum, uhum. A minha irmã do meio também. A gente ficou meio que, sabe? As pessoas queriam que a gente ficasse meio que distante daquilo que tava acontecendo. Então ninguém tava criticando. E também me ferrou o estômago, porque eu chegava em casa, não tinha ninguém. Não era como antes, que minha mãe fazia uma comida gostosa. Não tinha. Eu lembro que eu comia muitas vezes miojo com um hambúrguer em cima. Isso fudeu meu estômago na época. Além da própria tensão, né, daquela coisa que já estava sendo criada, eu tinha uma alimentação de merda praticamente, né? Então, se for ver, eu posso não ter vivido aquilo pensando na grandeza daquilo, mas foi o trabalho na Playtronic que me salvou. Porque talvez Entendi. Eu teria me revoltado, ficado puto da vida, se eu tivesse ficado o tempo todo aqui vendo aquilo acontecer, sabe? Ou ter tido uma depressão? É, na verdade eu não tive tempo de ter depressão, né? Porque como eu tava vivendo isso, e era algo muito legal, meus primos queriam trabalhar comigo e não tinha como eles entrar mais. Não teve, tanto que teve uma época, isso foi, ó, final de 1992, quando eu fui trabalhar. Eu trabalhei nessa loja, tanto que eu voltando pra essa mesma loja. Quando terminou, era meu dia final, eu não ia mais trabalhar lá. Se eu não me engano, eu trabalhei até dia 27. Mas peraí, só pra gente situar, você ficou quanto tempo lá? 3 meses. 3 meses, certo. 3 meses. Então, o que acontece? Quando foi terminar o meu trabalho, que acho que era até dia 27 ou 29 de dezembro, eles falaram, você não precisa mais vir pra pro negócio. No último dia... Nossa, eu fui me despedir do pessoal e segurando assim as lágrimas, sabe? Segurando o choro. Porque eu não queria sair de lá. Eu não queria. E com esse pessoal, você teve interesse de ir atrás deles, de ter contato, por exemplo, com esse segurança, essas coisas ou não? Esse pessoal certeza, eu já procurei algumas vezes lá na região, só que eu não consegui contato. Porque eram pessoas já de idade, já, né? A gerente, se não me engano, ela já era uma senhora, já, né? O segurança também. Eu nunca tive contato. E eu procurei em alguns grupos, tinha grupos no Orkut na época, né? Que era funcionários da DB Brinquedo, procurei os nomes e não encontrei. E eu fico. O seu João, se eu não me engano, é policial. Não sei o que aconteceu, né? Passou muitos anos já. Ó, eu tinha, como eu falei, 92, 16 pra 17. Então, porra, eu tô com 42, faz 30 e poucos anos. Mas aí depois disso, Celso, você não conseguiu voltar a mexer, jogar, trabalhar como demonstrador? Não, aí que tá, a história de demonstração não termina aí. Porque o que acontece, passou esses 3 meses, terminou. Aí a menina lá dessa empresa, né, se eu não me engano era Only Merchandising, ela ligou pra mim e falou, olha, a gente não pode contratar você de novo agora na sequência, porque é contrato temporário. Contrato temporário pela carteira de trabalho, só pode contratar 3 meses, e depois tem que esperar 3 meses pra contratar de novo. Ela falou, você quer trabalhar agora janeiro e tal, sem contrato, só trabalhar mesmo, a gente vai pagar certinho. Eu falei, claro, óbvio. Aí a gente fui lá e fui pra uma outra loja, que era na mesma avenida, no mesmo lugar, só que eram as lojas Nippon. E eu fazia a mesma função, ficar como demonstrador, apresentar os jogos, mesma coisa. E lá eu tive, obviamente, outras experiências. Tanto que a loja Nippon é uma loja japonesa, que vende produtos geralmente japoneses. Também tem produtos normais, mas é aquela loja que é que nem loja japonesa, que vende um monte de bugiganga, sabe? Tupperware, copinho, um monte de coisa assim. Loja japonesa. E essa loja ainda existe? Existe ainda, existe até hoje. Existe até hoje. E no mesmo lugar, no mesmo endereço. E eu lembro que eu era apaixonado pela filha do dono. Porque ela era japonesa, né? Nossa, que menina linda, né? E, puta, eu ficava bobo de ver aquela menina. Só que o dono não queria que eu chegasse nem perto dela. Sei. Só que lá foi diferente. O pessoal já não tava ligando. Porque lá, uma loja de muita frequência, muita gente entrava e saía o tempo todo. Se eu desse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas, só que o detalhe. Como eu já tinha aprendido isso naquela loja que eu tava, eu passei a fazer isso, né? Bom, assim, você mudou de comportamento. Lógico, eu relaxei, porque eu falei assim, pô, quando eu não tô na minha casa, eu posso ser um pouco mais expansivo. Então, quando eu ia pras outras lojas, eu conversava, falava as coisas e tudo mais. E aí eu fui trabalhar nessa loja, só que não teve muitas amizades, muitas coisas assim. Foi trabalhar e tudo mais. Passou esses 3 meses e me contrataram de novo. Só que aí, eles falaram assim, ó, a gente vai abrir uma loja lá no Shopping Morumbi. Vai ser uma loja da Playtronic mesmo. Só que não é pra vender, não é pra nada, é só pra fazer demonstração. E era uma loja assim, você entrava, tinha uma televisão de 34, logo na cara, assim, tinha uma TV de 34 da Sony. Na época era tela curvada, não tinha tela plana ainda. Era muito, acredito que devia ser muito caro. E aí você entrava, tinha um pequeno corredor, você virava e tinha tipo uns 10 consoles com 10 televisões. E tinha um timer, onde você falava para as pessoas entrarem, experimentar o console, jogar o jogo que a gente colocava lá à disposição. E aí passava aquele tempo, tipo era 15 minutos. Passava aqueles 15 minutos, o pessoal tinha que trocar, porque vinha uma outra galera que formava uma fila pra participar. Então eu fui trabalhar. Oh, que legal, cara. E na verdade não era uma loja, era simplesmente um lugar pra demonstração. E aí o que acontece? Eu era um dos caras que cuidava lá, eu comecei a ser eu encabeçar o negócio, por quê? Porque o pessoal era tudo moleque, e o pessoal que trabalhava, eu conheci muitos demonstradores, só que eu não conversava muito com eles. Pra você ter uma ideia, eu não trocava muita ideia com os demonstradores da Playtronic. Por quê? A maioria trabalhava por trabalhar, não gostava de videogame. Não era apaixonado. Não tinha nenhum tesão. Eu falava, puto, meu, como que pode sair no bagulho e não dar a mínima? Eu só tô lá pra vender. Tanto que alguns desses caras, eles passaram a ser funcionário das lojas. Eles largam, porque o que acontece? Pensa assim, a gente era demonstrador, então a gente não ganhava comissão. Você imagina, no final do ano, na DB Brinquedos lá, chegou a vender 100 consoles do Super Nintendo. E ó, o jogo, como eu falei, era R$125. O console já era 700 e pouco. Caramba! Era muito caro. Se a gente comparar com hoje, é extremamente caro. E vendeu 100 consoles. Tá entendendo? Se eu ganhasse comissão, que fosse, sei lá, 1%. Porra! Tava feito. Eu tava numa ótima. Então, eles não pagavam, né, a comissão. Então esses caras viam só esse lance. Eu vou trabalhar na loja. Porque aí quem que você trabalha na loja? Você é comissionado, né? Quem é vendedor tem uma comissão. Então muita gente abandonou a Playtronic pra trabalhar como vendedor nas lojas. Entendeu? Eu vi o cara como demonstrador, depois eu fui na loja, o cara lá, trabalhando naquela Re-Rap, tinha um cara que eu conhecia, que ele foi trabalhar na Re-Rap. Porque lá eles pagavam comissão e tal. Aí eu falei, eu não quero ser vendedor, eu quero ser demonstrador, eu quero trabalhar na Playtronic, eu quero trabalhar com videogame, ferre-se, sabe, vender, porque eu quero que se dane. Mas eu ficava prestando muita atenção. E nessa lojinha aí, nesse lugar lá no Shopping Morumbi, lembrando, né? Pra quem não conhece, quem não é de São Paulo, o Shopping Morumbi era o shopping, ainda é um dos shoppings mais frequentados por ricos. É só gente rica, o Gugu ia lá, não sei quem, só cara famoso, só cara com grana nesse shopping. Tanto que fica na região do Morumbi, né? Que é de playboy, né? De coisa de rico. Uhum. Então eu lembro que a gente ficava lá e, como eu falei, eu comecei a encabeçar. Eu falei pro pessoal, vamos diminuir o tempo. Eu acho que 15 minutos é muito tempo pra pessoa ficar jogando. Eu acho que devia ser 7, porque as filas estão ficando grandes. E quando eu queria falar assim, tava meio vazio, eu falei assim, peraí que eu vou chamar a atenção. Eu ligava aquela TV de 34 com Star Fox, que era uma novidade na época. Nossa, jogo 3D, o povo ficava maluco. Aquele jogo polígono. E aí eu meti o volume no talo e começava a jogar e passava a primeira fase dando 100%, assim, sem tomar tiro nenhum, perfect. E tinha aquela música, o Star Fox tinha umas músicas, é quando você passava de tela. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Então era sensacional. Então aquilo parava o shopping, tanto que o segurança vinha pra mim, ô alemão, para de fazer isso aí, porque você causa um caos aqui no shopping. E o detalhe, o problema também, assim, o problema não, ou melhor, é que ficava, a loja ficava do lado do McDonald's, era uma escada pra baixo, uma escada rolante bem de frente, assim, e descendo saía de cara no McDonald's. Então enchia de moleque, e o cara lá da Playtron falou, mano, faz isso aí mesmo, continua com isso. Que porque, legal, César. Aí eu falei, ó, a gente tem que diminuir pra 7 minutos, porque a gente vai ter uma rotatividade bem maior de pessoas que vão jogar. O cara, não, é isso aí, 7 minutos. Aí o cara falou 5, eu falei, não, 5 é muito pouco. Eu jogo, 5 minutos dá pra fazer nada. 7, dá pra enganar, dá pra ser pelo menos jogar, tipo, de um Street Fighter, dá pra jogar umas 3, 4 lutas, assim, tipo, 2 rounds, né, então, se jogar contra a Chun-Li, ganhar da Chun-Li, jogar contra o Ryu e... parou Zangief. Ali. Pronto. Se eu jogar duas lutas, assim, né? Duas lutas, que daria 4 rounds, né? Acabou. Tem que ser assim, tem que ser só pra dar aquele gostinho, fazer o cara comprar, pedir pro pai dele. Essa era a ideia, não era? Então tinha que fazer isso. Então fiquei muito tempo fazendo, fiquei lá uns 3 meses, né? Tanto que teve um caso curioso, como o McDonald's era perto, uma vez o gerente do Mac veio lá e falou assim, olha, eu queria jogar um pouco mais, eu quero ficar aí pelo menos uma hora, assim, deixa aí, faz um... Falei, olha, não dá, né, não tem como. Não, mas eu sou gerente do Mac, qualquer coisa eu descolo um lanche lá pra você e tal. Aí eu pensei assim, falei, vantagem, né, talvez, né, beleza. Como eu era o responsável, você fica sentado nessa máquina aqui, quando tocar o negócio, você levanta, finge que vai sair, mas você volta e continua. Beleza. Eu avisei o segurança, porque o que acontece, tinha um segurança do shopping e tinha um segurança da loja também, tinha um segurança da nossa loja. Que o segurança era um bom filme. Ele falou, ó, mano, esse cara aqui é gerente do Mac e ele vai jogar aí. O cara, não, firmeza, alemão, resolve aí. Ele falou, ele vai descolar um negócio pra nós aí. Ô, firmeza, demorou. Aí ele ficou a semana toda fazendo isso. Aí ele falou, ó, no fim de semana, sabadão, cola lá, que aí a gente vai ver os esquemas. Eu falei, não, firmeza. Aí era meu horário de almoço e eu levei até meu primo. Falei, ó, vamos lá que o cara vai descolar uns lanches. Lógico, pô, você arrumou isso tudo, até o primo tem que fazer uma boquinha, né? Porque, como eu falei, meu primo era meu melhor amigo na época, né? Era o cara que ficava assim, a gente jogava sempre junto. Era o meu melhor amigo. Então eu falei, vamos lá comigo lá. Aí naquela ocasião a gente pegou e falou, não, beleza. A gente foi lá pro McDonald's, ele falou, ó, você compra só um refrigerante pequeno, o resto você deixa comigo. Aí eu falei, ah, firmeza. Então, nunca vi a sacola tão grande, aquele de papelão enorme. O cara deu duas e tinha, assim, acho que uns 10 Big Mac, uns 10 quarteirão com queijo. Sério, cara? 10 tortinhas de maçã. Só tinha tortinha de maçã, hoje tem banana, né? Mas naquela época só tinha tortinha de maçã. Ele colocou, acho que uns 3, 4 McFish. E, se eu não me engano, acho que era isso. Acho que era 20 lanches, eram uns 25 lanches. E mas deu uns refri também? O refri só aquele que a gente pegou. É. E, beleza, ó, tá aí. Porque o que acontece, naquela época do McDonald's, eu perguntei pra ele, como que ele conseguia fazer aquilo? Ele falou que naquela época, o McDonald's trabalhava como? Eles faziam um lanche e ficava pronto, numas coisinhas, assim, uns ferrinhos, não sei se você lembra. É, diz que é assim até hoje, aí deu tanto tempo lá, acabou, o lanche não serve mais. Não, mas hoje não é assim, eles fazem na hora. Ah, é? É, por isso que pode ver que o McDonald's piorou na o pessoal reclama do atendimento, porque demora um pouco mais, porque os caras fazem o lanche meio que na hora. Por quê? Antigamente eles faziam e ficavam com uns ferros pendurados, então o cara ia lá e pegava. Só que se passasse 10 minutos, já criava bactéria. Então eles tinham que jogar fora. Então esses lanches que iam ser jogados fora, o cara separava e dava pra mim. Mas o que, que você fez com o estudo? Você arrumou pro povo da loja, você deu pro segurança? O que, que você fez? Eu falei assim, pessoal, falei pro segurança, ó, o cara lá do Mac deu pra gente isso aqui tudo. Vamos dividir. Aí eu falei, ó, obviamente, eu que organizei o esquema, vai ficar mais pra mim. Vocês pegam aí, cada um pega. Aí o segurança pegou um Big Mac, um quarteirão, um daqueles, daquelas tortinhas. Eu falei, ó, depois você compra um refri aí. Tanto que eu até falei pro segurança, falei, ó, na semana que vem, vamos fazer o seguinte, cada um traz uma garrafa de Coca. Naquela época ela tinha aquela. Não era 2,5 litros, 3 litros, era só 2 litros que tinha, né? Então a gente, pô, vamos pegar uma garrafa. Eu falei, não, eu trago. Então a gente separou, só que sobrou uma porrada. Então eu e meu primo era gordinho. Nossa, meu primo se esbaldou. Eu comi acho que uns 3 Big Mac. Ele comeu uns 4. A gente comeu quarteirão com queijo. Comeu uma tortinha. Nossa, sobrou. A gente falou, ó, pega aí. Deu. Não era eu sozinho na loja, né? Tinha eu e mais dois, três demonstradores que ficavam em horários diferentes. E o segurança. Eu falei, ô, pega aí. A gente fez um, né? Se dividiu, né? Não tinha por que eu também ficar com tudo, né? Eu falei, pega aí, né? E aí todo mundo pegou. Falei, ô, quer mais? Não, não, tô de boas. Falei, não, se quiser pega mais. Não, não, não, de boas. Aí na outra semana você fez de novo? Durante um mês rolou isso aí direto. Caraca! Durante um mês ele... Você nunca foi pego? Não, nem o cara. Caraca. Todo fim de semana ele dava os lanches pra nós. E ele passava a semana toda jogando. E a gente trocava uma ideia e tal, cara. Só que aquele negócio, amizade só do shopping, né? De funcionário de loja pra funcionário de loja. E ele descolava os lanches. E aí o que acontece? Eu fui novamente, né? Fiquei esses 3 meses trabalhando. Aí, ó, você precisa trabalhar de novo, só que vai ser sem contrato. Aí fui pra outra loja e outra loja. Isso de 92 até 95. Então eu trabalhei naquela... Caralho, foi muito tempo! De 92 até 95 eu trabalhei. Caraca! Então eu ia de loja pra loja. Então que eu trabalhei naquela DB Brinquedos. Aí eu trabalhei na Nippon. Depois eu fui trabalhar nessa loja. Aí eu trabalhei depois na Re-Rap da Vila Mariana. Se eu não me engano, nossa, eu não vou lembrar o nome da avenida agora. Mas... É, fica ali na Ana Rosa até. Se eu não me engano, até hoje. Só que não é no mesmo lugar, tá? Não é o mesmo. Eles mudaram, eles foram mais pra frente hoje. Se eu não me engano, eles colocaram a. Tipo, a loja ficou um pouquinho mais. Mais pra frente. Aí, ali tem a Rua Vergueiro, né? Tem a Rua Vergueiro. E também tem uma outra rua que passa do lado, que é exatamente essa rua. Que puta, me fugiu o nome agora. Mas não tem problema, não tem problema. Ah, Rua Domingo de Moraes. Eu fui trabalhar lá também, nessa loja. Só que nessa loja eu tive problemas. Nessa da Re-Rap aí eu tive meio que... Teve um entrave, vamos dizer assim, né? O que, que foi? Eu fui trabalhar nessa loja, a gerente, o segurança, sei lá, eles tinham algum rolo. Algum rolo assim, sei lá, não um rolo deles... Corrupção? Não, não era corrupção, eles tinham algum... Eles meio que eram parceiros, sabe? Então o que acontece? Eu ficava jogando lá, eu fazia o meu trabalho, só que a gerente, ela queria que eu ficasse vendendo as coisas, outras coisas. Eu falei, não, eu tô aqui pra trabalhar com a Nintendo. E o segurança ficava meio que me cercando o tempo todo. E eu não comia com os caras, eu sempre saía pra comer um lanche, alguma coisa. Sim. Então eles ficavam olhando sempre torto, sempre estranho. Porque você não participava do esquema. É, sei lá, eu não... A gerente queria que eu fizesse. Eu falei, olha, eu não sou pago pra fazer tal coisa. Porque apesar de você ser novo na época, você não era bobo, lógico. É, porque ela queria que eu varre o chão. Eu falei, não, vou varrer o chão onde tá o negócio da Nintendo. Não vou varrer o chão da loja inteira. Não tem que ficar varrendo o chão. Primeiro é demonstrar jogos. Eu já tinha essa noção na cabeça. Então, o que acontece? Eu tava indo pra loja, me ligaram, né? Um dia, ó, não vai nessa loja não, pode ir lá na DB Brinquedos. Falei, sério? É, sério. Isso um mês e pouco de trabalho. Aí eu cheguei lá na DB, aí a gerente, oi, e aí, tudo bem? Como você tá? Faz tempo. Eu passava lá de vez em quando, né, pra ver o seu João, o pessoal lá, os funcionários, a gerente. E sim. Ela falou, ó, você vai trabalhar com a gente de novo. Eu falei, é mesmo? Pô, que legal. Mas o que que aconteceu? Ela falou, ó, deixa eu falar pra você. O pessoal lá da Re-Rap acusou você de ter roubado um jogo. Ah, meu Deus. Aí eu falei, como assim? Eu falei, como assim? Ele falou, é, porque o pessoal da Playtronic, o pessoal lá da que te contratou, vieram perguntar pra gente se a gente suspeitava de você em algum momento. Eles perguntaram pra gente, eu tô te falando porque a gente confia em você, a gente gosta de você. Eu falei, é mesmo? E o que vocês falaram? Ah, a gente falou que a gente sabe, você extremamente confiável, não tem por que desconfiar de você ou achar que você fez alguma coisa. E eu acho que foi o segurança que roubou pra me acusar, entendeu? Que eu nem voltei. Caramba. Eu nem pude voltar pra loja. E eu Mas depois você voltou lá pra mandar isso tomar no cu? Não, nunca? Nunca passei na frente lá. Porque também sabe o que aconteceu? Ó, isso é uma coisa que eu ia fazer um vídeo, exclusividade aqui pra vocês, hein? Veja só. Ali na Ana Rosa tem o terminal de ônibus ali, da Ana Rosa, que fica bem próximo ao metrô. E ali tem um sanitário público. E quando eu comi o lanche, eu comia num hot dog que ficava ali perto do terminal, né? Todo terminal sempre tem os caras barraquinha, né? Essas coisas. E aí eu tava lá, sentado bem na porta, assim, do banheiro. Olha só, hein? Puta, vocês vão achar muito engraçado isso aí. Se for. Hoje é engraçado, mas na época eu devia ter dado umas porradas no cara. É que eu liguei, eu era muito besta, era muito inocente. Eu tava lá na porta, tava assim, sentado, tinha um banco, ela tava sentada. Aí chegou um negão, barbudo, com umas correntinhas, blusa, com uma mochilinha, assim, uma sacolinha, sei lá. Aquelas. É como se fosse aquelas pastas que tem aquela alça maior, né? Sim. E aí sentou do meu lado e falou: e aí, tudo bem? Tudo, né? Ah, que não sei o que, não sei o que tá fazendo o que. Não, eu tô descansando do meu almoço aqui. Comi aqui o lanche, tô só passando o tempo. Aí ele falou, é mesmo, né? Ele falou, ah, que legal. Pô, você é bem apresentável, né? Eu falei, pô, obrigado, né? Você quer que... Aí eu falei, você tá me chamando de bonito? É, você é bonito. Ah, sim, não, tudo bem. Aí ele falou, e aí? Você tá afim de ir lá no banheiro? Eu falei, como? Que isso? Eu falei assim, como? Aí ele falou, ah, vamos ali no banheiro rapidinho. Eu falei, não tô entendendo. Aí ele falou, não, você não tá aqui pra isso? Eu falei, como assim? Tô aqui pra isso? Que isso? Isso o quê? Aí ele pegou assim, levantou e foi embora. Aí eu voltei lá pra loja, nessa rié, e comentei com o segurança. Falei, ô, mano, tava sentado ali no banheiro, ali na porta do banheiro, chegou um cara, falou isso. Ele falou, ah... Aí começou a dar risada. Eu falei, mas por que você tá rindo? Não, porque o cara queria te comer. Ele queria transar com você. Eu falei, como que é? É isso aí, o cara queria pegar você. Ali é um ponte, ali o pessoal que gosta. Aí eu falei, como assim, viadagem? Ele é os viado, que naquela época, desculpa, né, eu tinha politicamente... Não, é viado, é. Não tinha, o cara falava abertamente, viado, ó, os viados se encontram lá pra, né, eu falei, não acredito que o cara queria me comer. Aí se ferrar, não é possível, fiquei puto da vida, fiquei muito puto, e eu conversava muito pouco, tanto que eu tentava conversar com segurança, porque como eu tinha amizade lá com o seu João, eu pensava que todo segurança ia ser gente boa. Mas esse segurança era bem cuzão, sabe? E eu ficava fazendo assim, como os caras me trataram. Eu senti que eu era tratado mal. Eu senti que a gerente queria que eu fizesse. A gerente queria que eu fosse um funcionário extra dela. E eu jamais aceitei isso. Eu falei, não, eu trabalho pra Playtronic, eu não trabalho pra Re-App. Aí eles te queimaram. Não quer, sei lá. Fizeram isso, aí a gerente me confidenciou. Falou, olha, falaram que você roubou um jogo. Só que a gente falou que é impossível que você tenha feito isso. E eu não perdi o emprego. Olha só. Que coisa boa. Aí eu passei Na Celso, mas loja. Voltei aí, na DB Brinquedos lá. Mas e por que que acabou de vez? Onde foi o momento que realmente não deu mais pra continuar? Então, aí o que acontece? Depois de todas as lojas que eu passei, voltei a trabalhar no Shopping Burumbi, DB Brinquedos, que foi depois pro Shopping Plaza Sul, que ela saiu dali e foi pro Shopping. Bem, depois de tudo isso, o que aconteceu? Eu não fui mais chamado. Né? Tipo, teve negócio de demonstração. Se eu não me engano, teve até a última UD, que foi em 94, que era a feira do utensílios domésticos. A Playtronic fazia a UD. Teve a UD e tudo mais. Em 95, eu fiz o último trabalho lá pra Playtronic e acabou. Eles não me chamaram mais, ninguém sabe, ninguém mais entrou em contato. Porque também a Playtronic também já tava entrando meio que na fase ruim dela, né? Não sei se você sabe, a Estrela saiu fora. Depois, né? A Estrela saiu desse acordo, ficou só a Gradiente com o Pepino. Então, sim, sabe que eles pararam, acredito eu. Não tinham mais a Estrela bancando, trazendo aquela questão. Eles pararam de trazer os demonstradores. Mas eu fui chamado em 96, novamente. O pessoal falou, você não quer trabalhar como atendente lá do Powerline? Eu falei, mas como que é isso? Nossa, isso aí tem uma história maravilhosa. Vai, continua aqui, isso é muito legal. Você não quer trabalhar na Powerline, mas como que é? Não, você tem que ficar na frente do computador e é tudo em inglês. Porque eles traziam um programa lá dos Estados Unidos, instalavam no computador e você tinha que ler. Ou seja, era o arquivo que estava lá na Powerline dos Estados Unidos. Então você só tinha que saber um pouco de inglês. Tanto que a menina falou, você tem que fazer não sei o quê. E eu fiquei praticamente uma semana só, fazendo... Era, o pessoal falava que era papagaio, né? Que você fica com um fone também, ouvindo o que as outras pessoas estão atendendo, fazendo. Você fica sentado do lado de um cara e ouve o que ele fica fazendo pra você fazer igual depois. Só que quando chegou o final dessa semana... Ah, não, isso não foi 96, 95 mesmo. Isso era 95 mesmo, mas foi bem final do ano. E aí eu chegou o final, aí a menina falou, ó, você tá pronto aí, vai trabalhar com a gente e tudo mais? E aí eu virei pra ela e falei, olha, sinto muito, eu não tô com cabeça, eu pensei que eu ia conseguir, mas minha mãe acabou de falecer, minha mãe faleceu no dia 18 de novembro de 1995, isso já era dezembro, se eu não me engano. Eu falei, eu não consigo, sei lá, e falei assim, na cara dela, olha, eu não vou conseguir, que minha mãe morreu com câncer e eu tô meio abalado. E ela ficou sem o que falar, sabe? Ela ficou... Coitado. Desculpa essa menina que trabalhava, essa senhora. Ela era uma mulher, né? Já era uma mulher feita. Desculpa é. Eu falei, olha, eu não tô com cabeça, não tô aguentando. E vou embora. E fui embora. Fui embora. Então você não chegou a trabalhar? Não, eu só fiz o papagaio, ouvi lá, atendi, né? Mas não teve uma história deliciosa que você ajudou o cara, deliciosa sem ser gay, mas que você ajudou o cara lá a pegar todos os corações do Zelda, não foi isso? Oi, porque o que acontece, eu fiz a semana do papagaio, só que os caras me colocavam pra atender de vez em quando. Tá entendendo? Ah, você já fez, atende aí. Aí eu atendi esse cara do Zelda, que queria todos os corações. Só que o cara falava, ó, você não pode ficar com o cara no telefone. Mas eu falei, eu perguntei mais alguma dúvida? O cara, tenho. Quando o cara tem dúvida, você não pode desligar. E o cara tá pagando, né? Era um serviço... Mas o cara tava pagando, por que tinha pressa pra desligar? Porque se existia, porque telemarketing é assim, existe o TMA, o tempo médio de atendimento. Quando o tempo médio de atendimento aumenta, a qualidade cai, vamos dizer assim. É que é coisa de telemarketing, sabe? Os caras que cuidavam dessa parte tinham todo um cuidado. Mesmo sendo pago, não era uma coisa assim que você podia ficar uma hora falando no telefone com o cara, né? Eles queriam que fosse, assim, você desse a dica, você desse aquilo lá e o cara se sentisse satisfeito. E não você ficar o dia inteiro conversando com o cara. Não era bate-papo. Mesmo o cara pagando, você não podia ficar... Porque você segurava a linha de outro cliente que tinha dúvida. Tinha outras pessoas, ligava muita gente, era o dia inteiro aquilo funcionando, entendeu? Celso, além dessa dos corações do Zelda, você tem mais algumas histórias legais referente ao Powerline? Você lembra de algum jogo que você viu uma... Que você lembra, assim? Conta um pouco aí pra gente. Ah, jogo eu joguei todos, né, que você imaginar. Mas lá na... Não, eu falo do Powerline que você ajudou, olha, ou que você viu. Olha, tem muito nada interessante. A pessoa que perguntou dica de como dar os golpes do Street Fighter, do Ryu. Aí eu só ensinei o golpe do Ryu. Falei, eu quero saber como dar a Yugen. Aí, ó, a Yugen você faz assim, pra baixo, pra frente e aperta o soco. Não, mas baquilado, ó, se o inimigo tiver à direita da sua tela, você tem que fazer um movimento pra direita. Se o inimigo tiver à esquerda, você tem que fazer pra esquerda. E eu falando, ó, se você fizer um meia-lua, fica até mais fácil. Se você colocar pra trás, pra baixo, pra frente, passando com o dedo no controle, fica mais fácil. O cara, não, firmeza, eu só queria confirmar e não sei o quê. Mas na verdade é uma meia-lua, né? Não é não é nenhuma lua, é um quarto de lua, né? A meia lua é pra você soltar a magia de fogo do Ryu no Super Street Fighter, que nem tinha naquela época, né? Então, pelo menos aqui no Brasil não tinha sido lançado, né? Não foi lançado aqui no Brasil. Você lembra de algum RPG que você ajudou ou não? Além do Zelda? O Zelda, não tinha muitos RPGs, né? Não tinha muitos RPGs. Mas tem algumas coisas bacanas que aconteceu na época da Playtronic, né? Eu lembro que tinha uma vez na loja... Eu tinha que buscar material promocional, que era muitas vezes os encartes, o Mario, assim, de papelão, pra gente colocar nas lojas. Então a gente tinha que ir lá na Chácara Santo Antônio buscar esse material. Então, assim, teve uma vez que eu fui, antes de ir pra lá, eu comi uma coxinha, comi um negócio numa padaria ali perto da DB. E na hora de ir, me deu. E a detalhe, a padaria era padaria tipo toda chique 12, sabe? Toda cheia de frescura. O pessoal, não, aqui só. Aqui o bagulho é bom. E comi a coxinha, ela, nossa, vomitei no ônibus inteiro. Sabe? Fui tentar levantar, sair, dei aquela gorfada, fui lá na... Que isso? Fiquei mal. Aí eu passei comendo um pé de porco lá que o seu João comia, nunca tive problema. Nossa, o pé de porco... E aí teve uma outra ocasião que eu fui lá buscar material e perguntei pro pessoal, falei assim, olha, quando que vai sair Mortal Kombat e Aladdin? Aí o cara virou pra mim, um cara lá, falou, quem é você pra falar isso? Não tem nenhuma confirmação que vai lançar o jogo. Não existe esses jogos, não existe. Eu falei, como não existe? Já saiu no Japão. A revista já mostrou. Já tem Mortal Kombat pra Super NES? Não tem. Que não existe confirmação e não sei o que. Ficou falando um monte pra mim lá. E aí... Porque na época era tudo de boca a boca, né? Não tinha como pesquisar. Não era que era boca a boca. Assim, se lançasse no Japão, demorava meses pra depois lançar nos Estados Unidos e depois mais um tempo pra lançar no Brasil. Não era como hoje o mundo é globalizado, o lançamento é global. Não existia isso nessa época. Então o que acontece? Uhum. O cara deu uma de louco lá. Não, fica na sua aí, não sei o quê. Eu voltei alguns meses lá, depois, acho que um ou dois meses, acho que um mês depois. Foi bem... Eu fui na época do Dia das Crianças e voltei pro final do ano. Quando eu cheguei no final do ano, tinha um negócio giratório com várias caixinhas. Você batia assim, as caixinhas ficavam girando num negócio de acrílico. E aí eu olhei lá e vi Mortal Kombat e Aladdin. Aí eu chamei o rapaz, eu vi que ele tava lá, falei, chega aí, vem cá. Rapidão, rapidão, cheguei. Vem cá. Aí eu cheguei e falei, que é isso aqui? Aí ele... Não, peraí. Que é isso aqui, ó? Eu tô apontando. Que é isso aqui? Aí ele é Aladdin. Eu falei, que é aquilo ali? Mortal Kombat. Eu falei, então, da próxima vez que eu falar que vai sair um jogo, você fica quieto que você não manja nada de videogame, mano. Não é que você trabalha aqui, você é da Playtronic, que você manda alguma coisa, você sabe alguma coisa. Ah, mas eu não tinha informação. Eu falei, mano, você não tem informação porque você tá, sei lá, você trabalha aí, mano. Você não lê uma porra de uma revista de games, velho. Você não sabe porra nenhuma. Eu tô na porra nenhuma. Tô na locadora. Na locadora já tinha um jogo. Os caras trouxeram do Japão. Quem é você pra discutir, mano? Só porque você trabalha na Playtronic? Eu não tava aqui. O cara tinha caprichado na Playtronic. Aí tinha um tiozão lá, um bigodudo, dava risada. É isso aí, alemão. Quebra ele. É, o cara muito louco. Tô falando, mano, porra, que é isso aqui? Não é Aladdin? Não é Mortal Kombat? Eu falei que ia sair esse bagulho aí. Aí o cara ficou quietinho. Mas da Powerline não tinha nada assim. Muitas vezes o cara ligava, falava, ó, eu quero saber a dica tal. Aí você, pá, o cara, beleza, pá, já desligava porque o cara ia testar, sabe? Tinha muito diálogo. A maioria, alguns, e detalhe, tinha muita ligação a cobrar. Que a gente tinha que desligar, que cortar a ligação na hora, né? Eles ligavam a cobrar pra lá. Aí cambada, hein? O pessoal da Powerline fez um negócio lá que não aceitava mais ligação a cobrar. Porque era um número normal no início. Não sei se vocês lembram, né? Até a década de 90, ter um telefone era como ter um carro, né? Na década de 80 era pior. Sim. Na década de 80 era bem pior, mas em 90 ainda era complicado, sabe? E eu tenho um tio que quebrou na conversão, porque ele era dono de linha. Quem era dono de linha perdeu tudo. Sim. Você sabe disso, né, Celso? Sim. Foi brabo, né, isso aí. Celso, a gente já estourou o tempo do segundo bloco. Pede a segunda música e explica por que você escolheu essa música. Então, por gostar muito de videogame e curtir bastante... esse movimento, né, dos games e tudo mais, eu vou escolher a música aí do Jean-Michel Jarre, que é o Forte Redzen Vols, que é uma música totalmente digital, toda música eletrônica, um sintetizador. E por que que eu escolho? Porque quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu identifiquei como se fosse um jogo aquilo. Falei, nossa, isso é um jogo. De videogame. Porque o videogame tinha muito esse som sintetizado, né, esse som eletrônico. E é um francês, na verdade, né? Esse Jean-Michel Jarre. E essas músicas remetiam pra mim o videogame. Então por isso que eu escolho ela agora. É isso aí, e a gente volta já. A5+, Sociedade Primitiva. We'll be right back. Estamos voltando aí, gente. É terceiro bloco. Celso, agora a gente vai ter que ir para uma parte mais melancólica, mas que é muito importante. E eu sei que os seus relatos vão ajudar, como ajudam de fato, muitas pessoas. Você mesmo falou sobre o rapaz que não tinha amigos e ele acabou vendo você um grande amigo. Então esse terceiro bloco ele vai ajudar muitas pessoas. Celso, quando a sua mãe partiu, como que foi a sua cabeça, cara? Como é que foi perder o chão? Conta pra gente como é que foi esse processo de aceitação. Você demorou pra aceitar? Como é que foi? Conta pra gente. Então, não teve nenhum perda de chão nem nada. Na verdade, a gente já sabia, já aceitava. Só não sabia quando? Esperava já acontecer, né? Porque eu falo assim, minha mãe teve uma vez que ela deu uns gritos de dor. Que se alguém ouvisse, é como se o diabo tivesse vindo pegar você, sabe? Sim. Era uma dor mesmo, assim, você sentia na voz dela, no choro, no grito dela, a dor, sabe? Então, não teve assim um chão quebrado, um tapete puxado. E tanto pra você ter uma ideia, quando eu até tava no velório da minha mãe e tudo mais, eu não tava chorando. Tanto que as pessoas... Eu lembro que eu tava na casa de um amigo, aí ligaram pra mim e falaram, vem aqui na casa do seu primo. Aí eu fui lá e meu primo tava inconsolado, chorando. Ele falou, sua mãe faleceu, não sei como te dizer. Eu falei, já sei. E eu não chorei em nenhum momento. Porque já tinha chorado o que eu tinha que chorar, entendeu? Eu lembro que eu antes da minha mãe falecer, eu ia lá, trocava uma ideia com ela. Ela não falava nada com nada, entendeu? Ela falava assim, apaga o lençol. Uma vez ela levantou e abriu o chuveiro, pensando que era a porta, que ela queria ir embora. Então, a minha mãe... Porque assim, ela teve câncer na mama. E aí depois passou pra outra. Ela teve que até... Cortaram, né? Tiveram que cortar a mama. Tiraram a mama dela, os seios. E ela perdeu o cabelo, porque ela fez quimioterapia. Minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, então minha mãe foi acabando com ela aos poucos, sabe? Quebrou primeiro, assim, a aparência dela. Depois, minha mãe era muito feminina, então imagina, perdeu o seio. Nossa, imagina. Tanto que ela fez uma cirurgia de plástica pra colocar de volta, sabe, o seio. Sim. Pra fazer de volta o seio. Só que naquela... Mas ela partiu muito nova. Sim, morreu com 40 anos. Caramba. Ela tinha 40 anos quando faleceu. E pro seu pai, como é que foi? Seu pai aguentou a bronca forte? Como é que foi? Com certeza. Eu acho que meu pai, em relação a muitos homens que eu conheci, mesmo meu pai tendo os defeitos que ele tinha, que como fala, né, ninguém é perfeito, né, meu pai tendo, porque assim, uma coisa que eu até falo assim numa boa, eu nunca bebi por causa do meu pai, por causa que eu vi ele naquele estado que ele ficava bravo, angustiado, falando coisas que eu não gostava que ele falasse. Ele falava coisas assim que me machucaram muito durante uma época, sabe? Eu não tinha uma boa relação com meu pai. Não que eu odiasse ele, claro, mas eu não tinha uma boa relação. A gente não sentava como pai e filho e conversava, sabe? Porque não tinha o que conversar. Tudo que eu gostava, ele odiava. Computador era merda, videogame era merda, quadrinho era merda, se a gente assistia um filme era uma merda. Tudo era ruim. E ele devia gostar de um futebol também, você não gosta, né? Ele gostava de futebol, mas assim, é que na cabeça dele a gente tinha que fazer outras coisas. Tá trabalhando, nem que foi dois turnos, não podia fazer nada a não ser trabalhada, porque ele era de uma geração de trabalho que dá as coisas, entendeu? Mas pra ser justo, Celso, pra ser justo aqui, pra gente não ser só de um lado, sim, o seu pai passou por aqueles períodos, anos 40, 50, onde era muita... a vida era muito difícil, então ele deve ter tido a cabeça o seguinte, vocês preparam aí que a crise tá vindo, não é isso? Sim, então, por isso que eu não julgo, por isso que eu tô falando, que eu não julgo ele mal, entendeu? Mas tudo que eu gostava, ele odiava, e tudo que ele gostava, eu odiava. Porque eu não tinha uma relação com ele, eu queria ter. Eu até digo assim, que no final agora, eu queria ter conversado mais, queria ter feito algumas coisas, tanto que assim, ele gostava muito de pescar. E alguns anos atrás eu falei pra ele falou assim, eu quero pescar, só que assim, os amigos dele faleceram, algumas pessoas não sabe, perdeu contato. E aí meu pai não queria fazer mais nada. Eu falei pra ele, pô pai, vamos pescar eu e você? Ele falou, você não vai, você vai querer saber de videogame. Aí eu falei, então vai a merda então, sabe? Se você não quer, vocês não foram? Não foi, porque ele mesmo não quis, sabe? Eu falei, vamos lá então, eu e você. Eu tenho um amigo meu, um japonês, o Zemo, sabe o Zemo? O Zemo? Falei, pô, vamos, o japonês aqui, ele gosta de pescar. Vamos nós. E a gente fica com você pescando. Não vai ter na vida. Não, você só quer saber de videogame. Meu pai é uma pessoa muito rancorosa, sabe? Tanto que uma vez ele falou, tipo, é uma merda lembrar desse tipo de coisa, mas os últimos diálogos mesmo com o pai não tinha nada assim muito acalorado assim no sentido de amor, sabe? Não tô sendo injusto com ele, mas era o jeito dele, sabe? E o meu filho veio aqui em casa, tava comigo, né? E aí ele tava jogando um videogame. Ele falou, ó, quero jogar, pai. Ele tava colocando. Aí meu pai passou e falou assim, ah, seu filho também vai gostar dessa merda de videogame? Tipo, é essa a mentalidade dele que ele tinha, entendeu? Ah, seu filho vai ser que nem você, gostar dessa merda. Então, aí que tá. Hoje eu sei que tem muitos momentos bons, meu pai. Porque assim, ele pode ter sido grosso, arrogante, sempre criticando tudo. Mas ele sempre me deu tudo. Eu tenho um teto hoje onde eu moro por causa dele. Eu tive os videogames que eu tive por causa dele. Eu tive uma boa educação. É, nunca me faltou nada de comida. Nunca precisei passar fome, sabe? Nunca passei fome. Não sei o que é passar fome. Entendeu? Então, tudo graças a ele. Então, por um lado, eu não tive aquele amor, aquilo tudo que a gente gostaria de ter de um pai. Mas ele, poxa, pagou minhas faculdades, pagou cursos, me ajudou quando eu precisei. Então, não tenho como reclamar. Mas é aquele negócio, sabe? Às vezes eu fico pensando, eu trocaria todo aquele dinheiro, tudo aquilo que ele me deu, por ter o amor dele, sabe? Entendo. Eu nunca tive assim, eu nunca... Eu amizade, sei... nada. É, eu nunca, você imagina assim, eu nunca sentei com ele. Mas nem no final da vida você não conseguiu? Não, eu queria, viu? Eu sempre quis sentar com ele, falar sobre algum assunto. Eu não tinha o que conversar com ele, ele não tinha o que conversar comigo. Lembrando, eu tenho 42, meu pai faleceu esse ano. Ele faria 88 esse ano. Eram 40 anos de diferença. Tá entendendo? A única coisa que a gente conversava muitas vezes, isso é uma coisa que a gente falava, tanto que uma vez, pra você ter uma ideia, olha só que legal. Lembrar disso é bacana. Eu tava aqui no quarto e tava assistindo um trechinho de um filme, se não me engano como que era o nome, era Se Encontrar Sartana, Reze pela Sua Morte. Era um filme assim, um filme italiano até. E eu tava, eu tava assoviando a música. Eu posso assoviar? Não sei se vai ficar meio... Por favor, por favor. Vou até levantar um pouco o microfone pra não ficar muito estourado. Mas a música é mais ou menos assim, ó. É... E aí entra todo um tema, né, da música, e ele ouviu, e ele veio e falou, conheço esse filme. Ele gostava muito de faroeste, eu também gostava dos filmes de faroeste, por causa dele, né, que a gente assistia na TV, aquele, em algum lugar do oeste. Então quando passava na TV a cabo, lá na que a gente tinha TV a cabo na época, tava passando uma vez em algum lugar do oeste. Então eu chegava, pai, descia lá no quarto e falava, pai, vai estar passando em algum lugar no oeste, vamos assistir aí. Não, eu assisto aqui, fica lá no seu quarto. Aí, mas ele era duro na queda mesmo, hein? E aí eu descia, depois eu conversava com ele, e aí, pô, legal, né? O ator, o Charles Bronson, era durão, né? Era grossão, era bem... Tipo, era da geração dele, por isso que eu achei que ele gostava desses negócios, sabe? Então, tinha uma relação, mas era uma relação bem, vamos dizer assim... Mas nem o seu típica. Sobrinho e o seu filho amolecia ele? Nem criança amolecia? É, então, o meu filho, quando vinha, ele... tratava muito bem meu filho, dava beijo, abraçava, falava, tá tudo bem com você, meninão? E dava chocolate, principalmente dava a barra inteira de chocolate. E eu falava, pai, não pode dar um chocolate inteiro, assim, uma barra inteira pro menino, né? Vai fazer mal também, e outra, não é pra ele comer. Aí a mãe dele falava assim, ai, obrigado, né? Não precisava. Ele, não, pega aí, eu tenho quatro aqui pra mim. Meu pai, nossa, sempre gostou de doce, tinha um monte desses bagulho escondido. Mas infelizmente ele era uma pessoa fechada, e sabe o que é pior? Por ele ser dessa geração, eu fico pensando assim, os amigos faleceram, sumiram, ele não tem aquela mesma facilidade que nós temos, de conversar com as pessoas, de entrar no computador e mandar uma mensagem pelo WhatsApp no celular. Ele não tinha essa cabeça. Sim. Porque eu fico pensando assim, a velhice dele foi péssima, porque ele não tinha como se comunicar com ninguém. Ele só sabia usar o telefone. Se as pessoas não falavam com ele, ele não falava mas com as pessoas. Mas depois da sua mãe, ele não quis mais ninguém? Não. Não. Não quis mais ninguém. Ele só se preocupou em cuidar de mim e das minhas irmãs, sabe? E o detalhe, ele falou algumas vezes que ele pensou em ir embora. Por tudo que tinha acontecido, a família da minha mãe e tudo mais, ele pensou em ir embora. Só que eu falei, mas e meus filhos? Entendeu? Mas ele sendo durão assim, se desculpa perguntar, se eu estiver invadindo, você me avisa. Não, não. Mas ele sendo durão assim, quando a sua irmã engravidou, por exemplo, ele não ficou puto? Ele botou ela pra fora. Sério, Celso? Ela não podia mais morar aqui. Caraca, bicho. Só que depois passou um tempo, ele amoleceu, né? E aí falou pra ela vir. Quando terminou a relação dela com o pai do meu sobrinho, ele pediu pra ela voltar a morar com ele aqui. Tanto que ficou morando um bom tempo, eu e ele sozinhos, né? Entendi. E aí minhas irmãs já tinham ido embora e eu falei, eu vou ficar. Entendi. E também precisava de uma certa ajuda. Ele queimava arroz, tanto que a gente teve que comprar panela elétrica, comprei micro-ondas. Falei, pai, para de fazer, os bagulhos estão queimando, vai meter fogo na casa qualquer dia. Entendeu? Celso, eu queria pedir, se você puder, que você desse uma mensagem para os ouvintes, porque tem muitos ouvintes que estão te escutando, que estão passando por um processo de perda. Inclusive essa semana veio um rapaz falando pra mim, ou então de relação difícil com os pais. Aqui a gente esse programa que você tá falando trata muito isso. Porque eu tive relação difícil com meus pais, questão de mãe narcisista. Eu tive que lidar muito com isso. E esse programa que você tá falando fala muito disso. E inclusive tem muitos ouvintes que vieram por causa desses assuntos que a gente aborda aqui. Eu queria que você desse uma mensagem pros ouvintes que têm relação difícil com os pais. E... o que você tem pra dizer pra esse cara que às vezes não tem bom convívio com o pai, com a mãe? O que você tem pra dizer pra esse cara que tá te ouvindo agora? Ah, sei lá, cara. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que a pessoa deve tentar. Porque uma vez que depois a pessoa morre, ou se vai, você não tem mais como fazer isso, sabe? Não tem como voltar no tempo, nem nada. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente tem mágoas, mas acho que é bom colocar de lado algumas coisas. Porque o que acontece, querendo ou não, todo mundo tem um pouco de ego, né? Todo mundo tem um pouco de... assim, acho que ninguém tem sangue de barata pra aturar tudo. A gente fica chateado com algumas coisas que a gente diz. Mas tem que colocar em relevância exatamente como você mesmo falou. Tem pessoas que são de uma geração onde tudo era mais difícil. Imagina, meu pai nasceu antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma época extremamente difícil. Por isso que ele insistia tanto. Ele queria, você tem que estudar. Você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro, você tem que estar bem certo da vida, você tem que ter certeza do que você vai ter pro futuro. Porque é o futuro. Que detalhe, meu pai tinha razão, porque ele teve uma velhice muito boa, porque a gente pagava o plano de saúde, ele pagava o próprio plano de saúde, ele comia do bom e do melhor, ele não passou necessidade. Eu sei que tem muita gente que fica velhinha, os filhos jogam num asilo, a pessoa não tem dinheiro, pode ver, a maioria dos tiozinhos aposentado. Ganha uma merreca, não dá pra fazer coisa nenhuma. Se você não tiver sua casa, tiver já onde morar, você tá ferrado. Vai morar na rua, vai morrer. Então ele tinha toda. Essas pessoas têm essa preocupação. Então eu acho que a gente tem que relevar também algumas coisas e tentar se aproximar de alguma forma. Tentar, pelo menos, sabe? Pelo menos tentar. E se não conseguir, que foi o meu caso, eu não consegui. Aprender com esses erros. E não cometer os mesmos erros com seus filhos. Tentar encontrar... não passar pra frente. E aquele negócio, né? Eu lembro que tinha um filme, ó, Faroeste também. Que se chama Meu Ódio Será Sua Herança. Não deixe o ódio ser a sua herança. A herança que, vamos dizer assim, o pai ou a mãe traz pra gente. Não deixe o ódio perpetuar. Não deixe isso se manter na sua vida. Sabe? Corta ali. Se a pessoa morre o ódio com ela, sabe? Joga aquilo lá. E nem joga nela, joga fora. Tipo, acaba com aquilo. E você não tem que ter ódio da pessoa, sabe? Não tem que ter ódio. Eu tive muito ódio em certas ocasiões do meu pai. Mas, sabe, hoje não tem porquê. E muitos anos já, né? Não é de hoje, né? Muitos anos já que eu não tinha esse sentimento, sabe? De desgosto. Mas, mesmo assim, por ele beber, eu não bebia. Eu tentei fugir ao máximo daquilo que ele fazia. Só que eu também me afastei. Se você for ver, não é só o pai da gente, a mãe da gente, que está se afastando. A gente também está se afastando. A gente está tentando. A gente muitas vezes não tenta entender o que está acontecendo. É bem complicado, né? Porque tem pessoas que a gente não vai conseguir entender nunca. Então, sei lá, eu acho que é só não perpetuar o ódio. Não perpetuar aquele sentimento. E principalmente não cometer os mesmos erros do nosso filho. E detalhe, não é tipo assim, seu pai não te amou, então vou amar meu filho com tudo. Também não faça isso. Tente encontrar a medida certa, sabe? É que nem fazer um bolo. Acho que cuidar de criança é que nem fazer um bolo. Você não pode colocar sal demais, nem açúcar demais, nem farinha demais. Tem que saber dosar. Você tem que saber dosar. Muitas vezes, talvez é por isso que os nossos pais falharam muitas vezes nesse ponto. Porque eles não souberam dosar. Eles não souberam dosar esse tipo de coisa, sabe? Então a gente tem que ter essa mentalidade. É como eu falei, não deixar o ódio ser nossa herança. Celso, última pergunta desse bloco, uma pergunta para finalizar esse tipo de assunto. Agora os outros blocos pode ficar tranquilo que a gente vai falar de outras coisas e tal. Sim, sim. Mas para finalizar, quando a gente assiste os seus vídeos e você se permite entrar nesses assuntos mais pesados, mais densos, a gente nota um certo ar assim, não te ofendendo, mas a gente sente um ar assim de... Porque a nostalgia, na minha opinião, e eu também quero ouvir a sua opinião, a nostalgia pra mim é um sentimento de tristeza. Principalmente porque quando eu contemplo o mundo atual, onde eu não me encaixo, onde... E os ouvintes desse programa que você está falando, chama-se Sociedade Primitiva, ou seja, as pessoas daqui também não se encaixam muito nesse mundo aí, por infinitos motivos que a gente não vai entrar. Você sente assim, você é uma pessoa triste? Você se considera uma pessoa triste? Como é que você lida com isso? Você se considera uma pessoa assim, quando você sente essa nostalgia de tudo, da época que a sua mãe, que estava com a sua mãe, dessa época toda... Você se considera uma pessoa triste? Essas memórias pra você são tristes? Como é que você lida com tudo isso? Então, na verdade, eu até uso em um quadro do meu canal o Fliperama Nostálgico, mas eu não deveria ter usado. Porque eu acho que nem você falou, nostalgia realmente vem através da... vem a palavra da tristeza, de algo ruim, na verdade. E eu sempre falo que eu tenho saudades das épocas. Eu passei a falar nos meus vídeos isso, que eu tenho saudade de algumas coisas que aconteciam na época, né? Eu tenho saudade das andadas que eu dava pelo bairro para achar um jogo diferente, passava num barzinho e via um jogo diferente. Aquilo, nossa, eu tenho uma saudade disso, de ter uma novidade. Hoje a gente não tem mais essa novidade, essa coisa, assim. A gente bate duas teclas aí no computador e a gente já vê, né, já vê tudo aí que precisa saber de alguma coisa. Não tem mais aquela surpresa, aquela coisa. Mas eu não me sinto uma pessoa triste. Né, às vezes eu acho que eu me sinto uma pessoa refém dos meus sentimentos, talvez. Né, eu acho que eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu sou o famoso romântico, sabe? Sim. Eu sou o cara que, se eu desistir, eu desisti por causa disso. Porque eu acreditava muito, acreditava que ia dar certo e não deu. Então eu já fiquei puto da vida, sabe? Eu não me sinto triste, não. Quando eu lembro da minha mãe, assim... Eu não me lembro com tristeza. Eu acho que esses momentos, assim... Esses momentos, óbvio que é uma parte chata disso. Mas eu sempre lembro do sorriso da minha mãe. Eu lembro quando ela me protegeu. Eu lembro que meu pai uma vez veio... Eu tava trabalhando na Playtronic. E meu pai veio porque eu trabalhava 3 meses e tinha que 3 meses não trabalhar. E teve algumas vezes que eu não trabalhei, né? Algumas vezes eu fiquei em casa. Tipo, em 93, acho que não me engano, nas férias, eu não trabalhei. Não tive contrato lá com a Playtronic. Com a Only Merchandising. Que eu lembro que meu pai veio bater na minha porta e falar: acorda aí, vagabundo, você tem que ir trabalhar e não sei o quê. Xingando. E minha mãe, eu fingi que não ouvi, sabe? Eu não ia abrir a porta. Sim. Eu não ia abrir a porta. Ele tinha que arrombar a porta se ele quisesse. Aí minha mãe veio assim e falou: você respeita o menino, que quando ele trabalhou, ele não faltou nenhum dia. Ele foi trabalhar doente. Eu tava doente. Quem você é pra ficar falando isso dele? Sabe? Então eu lembro desse tipo de coisa. Minha mãe me defendia. Minha mãe também, como eu falei, minha mãe lá no início me dava umas porradas também. Muitas vezes que ela queria bater no meu pai, não em mim. Porque meu pai tava alcoolizado no bar. Tanto que o detalhe, né? Eu não queria entrar em muitos detalhes, mas assim, meu pai ia num bar de uma japonesa. Então minha mãe achava que ele traía ela. E ele nunca traiu, porque eu fui lá muitas vezes com ele. Ele jogava truco, sabe? Ele jogava truco com os amigos. Sei. Nunca vi nada. Talvez eu não tenha percebido, mas... Lembra que eu falei do quebra-cabeça? Quando minha mãe faleceu, eu juntei assim e nunca vi nada. Nunca vi nada. Nunca percebi nada entre a dona daquele bar, a dona Rosária, e o meu pai. Então... Mas então revolta, mágoa, essas coisas, você não tem mesmo? Não tem. Eu acredito que esse tipo de coisa... Porque pensa assim, olha, que nem eu falei da minha mãe. Minha mãe me batia muitas vezes porque meu pai não estava em casa, porque minha mãe queria um marido com ela. queria a segurança do homem dela na casa dela. Você imagina, minha mãe tinha 18 anos e eu era bebê. Então quando eu tinha 4 anos, minha mãe tinha 20 anos, sabe? 20 não, 22 anos. Você imagina, um homem, sim, de 40, quase 50 anos largar a esposa em casa pra ficar jogando truco no bar. Mas aí que tá. Eu também não culpo meu pai. Meu pai fazia isso por quê? Porque minha mãe botava toda a família dela dentro de casa. Pra comer, pra ficar lá. Porque não tinha o que fazer esses putos, sabe? Então, meu, era uma forma do meu pai ficar puto com a minha mãe. E minha mãe descontava a raiva dela em mim. Só que aqui tá, minha mãe era jovem. Você imagina, coitada dela, em casa, porque, sozinha. Porque ficou uma coisa muito grande então, pra ela. Imagina, ela sozinha, querendo ver o marido. E lembra que eu falei que ela queria sair, queria ir pro baile. Não, meu pai queria ficar jogando truco, tomando Campari, porra, licor de alcachofra. Que merda, que bagulho bosta. Eu sinto o cheiro disso aí, eu vomito se eu sentir o cheiro disso. Sabe, eu odeio, porque ele vinha aquele hálito disso, entendeu? Por isso que eu tenho, entendi, ódio de bebida. Eu não bebo bebida por causa exatamente de tudo aquilo que eu sentia, aquela questão do meu pai. Mas hoje eu não tenho ódio da bebida, tanto que eu tenho amigos que bebem e tudo mais, e eu convivo com eles. Mas no passado, uma vez um cara derrubou bebida em mim, eu quebrei a garrafa na cabeça dele, ia cortar o pescoço dele, entendeu? Eu ia matar o cara. Na praia também, no final do ano, o pessoal estoura champanhe, né? E teve uma vez um cara que estourou, uhum, um champanhe em mim. Nossa, eu falei, ó, você nunca mais fala comigo, mano. Quem é você pra fazer um negócio desse? Seu filho da mãe, xinguei o cara. Mas eu falei, acabou com o meu começo de ano. Vai, nossa, vai se lascar. Nossa, eu fiquei muito puto. Como eu falei, eu abandonei, eu joguei. Você falou pra mim, dar o recado. O recado é isso. É deixar de lado esse tipo de coisa. Isso aí não faz bem, sabe? Não me fez bem na época aquilo. Não me fez bem, imagina, o cara nem sabia que eu tinha esse ódio todo pela bebida. Entendeu? Entendi. Então, é como eu falo, minha mãe era muito nova, não é que ela abandonada, mas meu pai não tava dando a atenção que ela precisava. E meu pai, quando chegava em casa, tava a família toda da minha mãe enfornada lá. Então imagina, não era uma situação boa pra nenhum dos dois. E de vez eles conversar, tentar resolver, não, cada um foi viver o que eles queriam viver. Só que se for ver, minha mãe pagou o preço, né? Porque eu imagino assim, a minha mãe morreu, e eu falo isso numa boa, minha mãe morreu de desgosto. Ela queria, eu olhava no olho dela e ela desejava a morte. Porque ela achava que não tinha que estar com meu pai, ela não queria estar com meu pai. E ela sentia também um abandono de toda a família, porque ninguém foi ver ela. Ninguém, ninguém. A não ser o meu tio que vinha algumas vezes, mas também veio pouco. Mas, sei lá, eu também não posso julgar ele também, sabe? Não posso julgar ele. Mas que precisava, porque tava todo dia na minha casa, né? Todo fim de semana tinha alguém aqui da família da minha mãe. Mas quando ela tava doente, não apareceu um puto. E você nunca soltou os cachorros neles? Eu nunca mais falei com eles. Pra que eu vou soltar cachorro neles? Simplesmente eles vão estar vivendo a vida deles, estão vivendo a minha. Até esse primo seu, que era muito amigo. Não, esse primo ele sabia de tudo, né? É, aí que tá. A questão desse meu primo simplesmente foi afastamento. Ele foi viver a vida dele e eu fui viver a minha. Entendeu? Não foi nada assim, eu briguei com ele, nem nada disso. Ele acabou tendo atitudes, fazendo coisas que eu não concordava, e eu meio que me distanciei, sabe? Ele também gosta de videogame, não sei se joga ainda, não sei se gosta ainda, mas acabou, sabe? Acabamos se separando, não por briga nem nada. Entendeu? Entendi. Mas, basicamente, eu acho que assim, não tem como julgar, não tem como entrar nesses méritos. É como eu falei, minha mãe era muito nova, meu pai era muito turrão, muito chucro, como você mesmo falou, muito chucro, ele achava que tinha que ser assim. E foi, vamos dizer assim, foi a forma dele dar o troco nela, e minha mãe também deu o troco nele, sabe? Cada um fez o melhor que pôde. É, fez, e também fez o pior também que pôde, né? Acabou fazendo o pior que pôde também. Que não é só o melhor, é o pior também, né? Que tem, como eu falei, teve as coisas ruins. Mas que nem meu pai. Meu pai ficou com a gente depois que minha mãe faleceu. Tentou cuidar da gente. Minha mãe sempre fez tudo por mim. Porque detalhe, né? Ó, eu não comentei isso, mas minha mãe, quando ela descobriu o câncer, ela descobriu já numa época que, você imagina, na década de 80, se você ter câncer era morte. Não tinha tratamento para isso, era morte. E eu lembro que assim, ela foi depois, porque ela não queria ir naquela época, porque a gente ia perder as férias se ela fosse fazer o negócio, sabe? Ela não queria que eu e minhas irmãs perdessem as férias escolares. E detalhe, né? A gente tinha férias assim. Puta, as férias, nossa, era um momento super bom. Porque a gente ia pra... Eu passava de ano. Então, sim, 20 de dezembro, a gente ia pra praia. só no carnaval, final do carnaval, que a gente voltava pra São Paulo. Ah, então você até matava a aula no começo do ano. Não, as aulas começavam em fevereiro. Só que começava depois do carnaval. Lembrando, o carnaval na década de 80 não começava no final de fevereiro, era no começo de fevereiro. Era bem no comecinho. Então tinha o carnaval e começava as aulas. Nunca matei aula, porque minha mãe também trabalhava na escola. Sim. Entendeu? Então a gente ficava lá, tipo, dezembro, janeiro inteiro e começo de fevereiro. Aí quando começava as aulas, a gente ia. O ano escolar começava em fevereiro, depois do carnaval. Mas então, só pra sacramentar isso aí, triste, jamais. Não. Triste sobre essas questões, não. Você não se considera um cara triste? Não. Às vezes, eu acho que, como eu falei, eu me considero refém dos meus sentimentos. Se tem alguma coisa triste que acontece, eu fico triste. Se acontece alguma coisa que me deixa puto, eu fico puto. Eu acho que, como eu falei, eu sou refém dos meus sentimentos. Eu sou uma pessoa... As pessoas... Talvez fale assim, ah, o cara é grosso, o cara é não sei o quê, mas eu acho que o problema é que eu sou muito sincero, eu não tenho papa na língua, eu não tenho um breque. Se você me pergunta, qual a sua opinião sobre isso? Eu vou falar, e muitas vezes você não queria ouvir aquilo, mas eu vou falar, você pediu minha opinião, é minha opinião. Você gostando ou não, é a minha opinião, não me interessa. Não, você não deveria ter perguntado se você não quisesse ouvir o que eu falei. Celso, eu já vi cada patada feia sua. Eu sei disso. Algumas vezes foi por causa de toda a tensão que aconteceu também, que acontecia no momento. Tanto que é por isso que eu parei de fazer lives naquela época, porque eu tava dando porrada em todo mundo sem necessidade, sabe? Então, eu sou refém dos meus sentimentos. Dependendo de como. Se a pessoa fala X, eu não entendi, a pessoa continua, eu não entendi, eu vou ficar puto e vou mandar a pessoa se ferrar, entendeu? Entendi. A pessoa tem que ser clara, não sei, eu não gosto de meia palavra. Porque muitas vezes as pessoas falam, você não sabe se a pessoa tá brincando com você ou tá querendo te ofender. E nesse mundo do YouTube, é que tá, vamos dizer assim, a verdade é, eu não sei lidar com esse mundo. Eu nunca vou ser famoso, eu nunca vou ser grande, eu sou um merda, um bosta, eu sou um cara assim, sabe? Imagina. Eu nunca vou lidar bem. Imagina, se eu fosse um cara famoso, alguém me para na rua e falou, dá licença, mano, eu tô fazendo as minhas coisas. Você quer falar comigo, você me fala comigo onde eu tô. Não é lugar pra você ficar me interrompendo, enchendo o meu saco. Mas aí que tá, se eu fosse muito famoso, tanto que outro dia eu tava no metrô, indo trabalhar numa escola lá no centro, e um cara falou, você é o Celso, definição. Eu falei, sou, ou posso tirar uma foto? Eu falei, claro, mano, de boas. Eu falei, mas você tá indo aqui, ó, eu vou trabalhar lá na República. Ah, que legal. Falei, ó, deixa um comentário lá no canal e tal. Eu tento não ser esse babaca que eu sou de vez em quando, sabe? Acho que todo mundo é babaca. Mas é que tem gente que me provoca. As pessoas parecem que querem ver o pior. As pessoas muitas vezes no canal, principalmente nas lives. Hoje nem tanto. Hoje eu fiz uma live ontem, até fiquei até 3 e pouco da manhã. E não teve nada disso, sabe? Eu também tenho evitado de cair nas provocações. Se eu não entendo, eu pergunto. Aí eu vejo e falo, você tá zoando ou você tá... provocando. Aí se o cara fala, eu já descubro. Eu tento descobrir agora o que tá acontecendo. Mas eu tô tentando, porque também com a morte do meu pai também, acabou me abrindo, vai abrindo mais um pouco, é como se fosse uma caixa de Pandora, sabe? Vai abrindo um pouquinho mais, o nascimento do meu filho também abriu um pouco mais essa caixinha da Pandora, né, que é onde sai todos os males de dentro, né? Então a gente tem que ir libertando um pouco, como eu falei, tirando esse ódio, mas eu não me acho triste. Eu acho que tem momentos que eu fico triste, tem momentos que eu fico agressivo, em excesso, tanto que até recomendo. Posso fazer uma recomendação? Opa, por favor. Assistam o filme chamado Red Turtle, que seria Tartaruga Vermelha, que é um filme do Estúdio Ghibli, que é uma animação, só que feita em conjunto com japoneses, franceses e suecos, que mostra exatamente o que eu tô falando. Que é um cara... Posso dar só um... Opa, por favor. É um cara que fica preso numa ilha. E aí aparece uma tartaruga vermelha. Tanto que agora, quando eu fico puto, eu penso na tartaruga vermelha. Aí o que acontece? Aí eu não posso falar. Se eu falar, vai acabar dando spoiler. Assiste o filme. É que ele fica preso numa ilha e tenta sair da ilha o tempo todo. E aí acontece coisas. Aparece uma tartaruga vermelha. E acontece coisas que, vamos dizer assim, impedem ele. E ele pensa assim, quando a pessoa fica frustrada, a pessoa acaba aflorando aqueles instintos mais primitivos, mais odiosos. E aí acaba acontecendo alguma coisa que você fala assim, puta, depois quando você para, respira, você fala, puta, não devia ter feito isso. O filme mostra exatamente isso. Eu acho que é muito bom. Já que você mesmo comentou que a gente está entrando nessa questão, eu acho que é uma boa recomendação. É uma animação. E o detalhe, não tem uma palavra, não tem uma troca de diálogo no filme todo. Não existe diálogo no filme. Não existe diálogo. É só interpretação que você vai ter. É só interpretação e você entende da forma que você quer. Mas acho que todo mundo vai entender da mesma forma que eu entendi. Que às vezes você não pode se deixar levar pelo que você sente. Às vezes você tem que parar, respirar e falar tartaruga vermelha e parar, sabe? Eu tô tentando fazer sempre isso. Eu sempre tô vendo alguma coisa assim, que eu tô vendo que eu tô perdendo o controle, eu falo tartaruga vermelha. E eu acho que quem assistir, e o detalhe, se preparem que o suor masculino vai escorrer do olho de você. E suor masculino. Porque não tem como não se comover com o filme, tá? Eu acho muito bom. Depois qualquer coisa eu passo o link pra você, alguma coisa assim. Aí você coloca aí pro pessoal meio que ter uma ideia, tá? Com certeza. Celso, pede pra gente a terceira música e explica aí por que você escolheu. Bem, terceira música. Pra dizer, e exatamente acho que vai combinar muito bem, pra não dizer que eu sou um cara triste, eu vou escolher a música do A-ha, Take On Me. Porque é uma música que quando eu ouço, eu lembro de muitos momentos felizes da minha época, né, de adolescente. E tem aquela dancinha hoje, né, que o pessoal fica balançando os braços assim que nem uns imbecil. E eu sou louco pra fazer isso na BGS, em algum negócio e gravar, sabe? A Happy Dance, né? Que se não me engano, tem até um vídeo do Dark Souls, o pessoal fica dançando assim. O pessoal fica todo mundo amigo e fica dançando. Até o corvo lá fica dançando. Então, pra exatamente mostrar isso, eu não sou um cara triste, nem nada, nem, sei lá, invocado o tempo todo. Eu gosto muito de A-ha e gosto muito dessa música porque é uma música bem animada e eu me sinto muito bem ouvindo ela. Então, é essa aí. É isso aí e a gente volta já. A5 Mais, Sociedade Primitiva. I've got to remember to shine away. I'll be coming for you anyway. Bom, gente, tamo aí, quarto bloco. Celso, agora eu queria saber o seguinte. Com relação, assim, vamos supor, a sua vida amorosa, assim, como é que era pra você? Por exemplo, quando a gente trouxe o Alexandre Tasca aqui, ele fez uma afirmação muito, muito insana. E ele falou sobre isso um bom tempo, que como que na época era muito mais difícil... tanto é que ele contou, uma das passagens, ele contou sobre a experiência dele, como é que foi conseguir uma revistinha de sacanagem, que na época era muito, mas muito difícil. Teve foda. E aí ele contou que na época, palavras dele, e ele quem disse, Alexandre Tasca, falou que valia mais, na opinião dele, pegar na mão da menina na época, porque era uma coisa super difícil e super valorizada, que era super... prazeroso, valia mais pegar na mão do que hoje comer a mulher, porque era, segundo palavras dele, é muito fácil. Vai no Tinder, marca tudo. Como é que você lida com isso? Você acha que realmente na época era mais gostoso? As mulheres eram mais... era diferente? Como é que você acha? Como que você encara isso? Olha, eu nunca fui um Dom Juan. Na verdade, eu só fui perder minha virgindade aos 20 anos de idade. Eu não tive muito contato com garotas. Tanto que na minha época eu acho assim... Na minha época era terrível, porque hoje em dia você dá dois passos na rua, você vê meninas lindas. Aí você vai perguntar, qual a sua idade? É 14 anos. Fala, como que é possível? A menina parece que tem 26 anos, essas porra. Com quase dois metros de altura, com uns peitos gigantes. Fala, como que pode? Né? Parece que tá todo mundo comendo milho, comendo fermento. Não é possível. Na minha época, na escola, as meninas usavam aquela calça azul, calça de moletom azul, com duas listras brancas do lado. E uma camisa branca, as meninas pareciam umas tábuas. Eu não tinha, sabe, não tinha formato de corpo. Não tinha formato de corpo. E mais um detalhe, eu tava mais preocupado de jogar videogame do que saber de mulher, sabe? Pra falar bem a verdade. Mas... Você demorou pra querer namorar, essas coisas? Não. Na verdade, eu sempre quis. Porque, olha só, voltando um pouco nos momentos chatos, né? Teve uma vez que eu vi uma discussão do meu avô e do meu pai dizendo que eu era gay. Que isso? Eu tava descendo pra tomar café lá na cozinha e eu vi meu pai, meu avô, discutindo, esse menino não vejo com mulher, deve ser viado. Não, que não sei o que, se for gay, não quero. Aí eu simplesmente entrei na cozinha, peguei meu café e fui embora. E eles ficaram quietos, porque eles pararam de falar imediatamente, né? Peguei eles, tipo, no flagra, sabe? Falando assim. Que eu tava descalço, então eu tava meio silencioso. Então, e o detalhe, né? Pra falar a verdade, eu só perdi minha virgindade porque, sabe, foi uma encheção de saco. Completo. Eu, quando de tinha quem? 18 anos. Dos amigos? Não só dos amigos, do meu pai, dos meus primos, todo mundo enchendo o saco. Tanto que eu saí com puta, né? Com eles, com meus primos, né? Foi com puta. Ah, você foi na zona? Não fui na zona, fui numa rua aqui perto de casa, na Avenida Nazaré, e tinha umas putas que trabalhavam lá, a gente parou lá e todo mundo transou, todos nós. Eu e mais três primos lá transamos com a puta. E eu lembro que. A mesma puta? A mesma puta. E depois quando... Quando eles me deixaram aqui em casa, eu passei mal, vomitei, chorei, fiquei muito puto da vida com a situação. E lembrando, né, um ano depois eu conheci a minha primeira namorada. Ou seja, se eu não tivesse caído na conversa dos meus primos, do meu pai, de todo mundo que encheu o saco, eu poderia ter tido uma experiência totalmente diferente com uma pessoa que eu gostava na época. Mas deu ressaca moral, foi isso? Deu bastante ressaca moral. Deu, sim. Aí, quando você conheceu sua namorada, aí você teve uma relação verdadeira, aí foi uma coisa totalmente diferente. Sim, tive uma relação com ela, gostava muito dela, mas eu terminei a relação depois, porque ela era muito grudenta. Ficava, ela falava que queria ter nascido grudada em mim. Eu falei, ô, você é louca, não. Ela não, tipo assim, ela tinha ciúmes até de eu jogar. Eu jogava Street Fighter, tava lutando com a Chun-Li, você quer ver as pernas dessa mulher? Eu falei assim, eu tô dando magia, eu tava jogando Street Fighter 01. Eu falei, ó, tá vendo? Eu tô soltando magia, eu quero matar ela, eu quero que ela morra. Eu quero passar ela, chegar no cara lá, fortão lá. Não quero, entendeu? Eu lembro até hoje que eu fui, eu ia, porque depois eu falei, eu ficava na praia geralmente o mês todo. Assim, 3 meses quase. E aí eu falei pra ela, ó, a gente vai descer pra minha família vai descer pra praia, minhas irmãs, meu pai. Aí eu vou também. Você quer ficar lá? Porque se ficar lá, eu vou trabalhar na semana. No fim de semana eu volto e a gente fica junto. Ela não, tá. Aí quando eu tava lá com ela, ela não queria que eu fosse no fliperama. Porque ela queria que eu desse atenção só pra ela. Queria que eu ficasse olhando pra ela, sei lá, ela era louca. Sim. E aí o que acontece? Eu não podia fazer nada, não podia jogar o PlayStation. Eu joguei uma vez o Duke Nukem do PlayStation. Sim. E pra que lá aparece Moel, ué. Pra que eu fui dar dinheiro pra prostituta? Nossa, ela queria me matar. Não, que você tá me traindo. Ela falava assim, ah, se você viu uma Playboy, você tá me traindo com a mente. Eu falei, você é louca, como assim eu tô te traindo com a mente? É. Como assim, traição com a mente? Não tô entendendo. Ela, sabe, biruta. E aí teve uma vez que eu liguei pra ela na semana e eu ouvi assim de fundo, porque na frente do fliperama lá tinha um orelhão. E ela me ligou de lá. Aí eu ouvi, Hadouken. Eu falei, onde você tá? Ah, eu tô com seus amigos aqui no fliperama. Com meus amigos ela ia no fliperama, mas comigo ela não ia. Mas aí você ficou com ciúme, lógico. Não fiquei com ciúmes. Os caras não iam fazer nada com ela. Jamais, isso aí eu nunca tive dúvida. Ela não tava me traindo. Ela tava lá jogando com eles, porque eu não tava. Quando eu tava, ela queria ficar grudada em mim 24 horas. Tanto que num carnaval, teve uma vez um carnaval que eu falei, ó, vamos no baile. Ah, eu não quero, vai ter outras mulheres. Ela falou, e daí? A gente tá gente. Foda-se as outras mulheres. Não, eu não quero. Ela foi e tomou veja pra mim não ir com ela. Que isso, Celso. Terminei com ela. Foi bem chato, sabe? Bem encheção de saco. Você ficou quanto tempo com essa? Acho que um ano, ao menos. Sei lá, um ano. Acho que um ano fiquei com ela. E depois ela nunca mais te procurou na vida? Na verdade, eu que procurei ela. Só que aí ela me esnobou bastante. Me zoou bastante. E aí depois, alguns anos depois, eu perguntei pra ela, eu falei, por que você fez tudo aquilo, né? Ela falou, porque eu achei que eu ia ficar bonita pra sempre. Eu falei, agora que você é gorda, nojenta, que ninguém te quer, agora você quer alguma coisa, né? Eu falei, então agora você também não vai ter. Porque eu não tô. Eu tô gordo, nojento, mas pelo menos eu sou homem. O homem fica mais bonito, é diferente de mulher, né? sim. Homem é que nem vinho, homem é que nem vinho, vai ficando encorpado, melhor. Mulher vai decaindo bastante, né? Com as tetas murcha. E aí eu falei, agora fode aí, mano. Mas ela quis tentar alguma coisa com você depois? Eu também nunca dei corda. É, eu acho assim, quando eu termino uma relação, pelo menos pra mim, hoje eu vejo como difícil voltar, sabe? Entendi. Eu vejo relações é uma questão de confiança, você coloca, você deposita. Eu até falo, né, a relação onde eu tive meu filho, que foi a última que eu tive, e meu filho já tem 6 anos, e faz 6 anos que eu não tenho nenhuma relação com ninguém, sabe? Eu já tive até alguns rolos, alguma coisa, mas nada mais sério do que isso. Tentei e não aconteceu nada. Mas porque você não quer ou porque não rolou mesmo? Porque não rolou. Entendeu? Eu não vou dar nomes, mas teve até uma pessoa que ela tava mais preocupada em viajar, em fazer uma viagem que ela queria, e ela deixava isso claro. E enquanto eu queria ficar com ela, eu tava curtindo, porque, puta, eu me senti muito confortável, eu gostei bastante da pessoa, porque ela, eu lembro que ela ficou aqui na minha casa num carnaval. Sim. E ela falou assim, ó, eu vou ficar mais uns dias, aí depois eu vou pra minha casa, né, eu não vou falar onde que é, eu quase falei onde era, que era pessoa, as pessoas podiam desconfiar. Sim. Mas ela falou, ó, depois eu vou pra minha casa, então. Ela falou, vamos no mercado. Aí a gente foi no mercado, ela comprou uns pão, comprou queijo branco, fazia uns lanches. Ela é uma pessoa que queria cuidar de mim. Só que naquele momento, parecia que era só aquele momento que ela queria cuidar de mim. Porque ela tava mais preocupada em fazer a viagem dela, da vida dela, do que ficar comigo. Em nenhum momento ela sentou, queria conversar. Eu queria conversar, eu queria uma pessoa pra passar. Uma companheira, pô. E não teve muito isso. Então, aí depois, ela, depois quando ela foi embora, ela falou: ah, eu senti que você tava um pouco frio na hora de você, na hora de eu ir embora. Eu falei: mas também você queria o quê? Você vai fazer sua viagem? Vai. O que, que você quer que eu espere? Você vai fazer uma viagem? Eu não sei quando você volta, você não tem planos. Quem vai viajar pra, sei lá, outro país, a gente não sabe, né? E realmente, ela já tá, se não me engano, já tá namorando com um rapaz lá, onde ela tá lá, e provavelmente vai ficar por lá, né? Então, eu tentei, juro que tentei algumas vezes, tanto que, puta, também teve, nossa senhora, teve uma garota que eu conheci, na época foi o quê? No Badoo. Badoo, hein? E tanto que a mãe do meu filho eu conheci do Badoo também. Olha só. A mãe do meu filho eu conheci, eu tive uma relação com ela praticamente de 3, 4 anos, até ela ter o meu filho, né? E eu lembro que eu conheci uma garota nesse Badoo, e a gente começou a trocar ideia, ela falou: oh, vem me visitar, vem aqui na minha casa. E aí eu fui lá, e era um lugar assim, né, meio distante da minha casa, até tinha que pegar Raposo Tavares, que é um tipo uma conexão. Na periferia? Não, não é bem periferia, é que fica perto de uma estrada, sabe? Sei. Então, não era uma zona periférica, mas era um lugar meio escondido, sabe? Um lugar longe, assim, e meio quebrada, sabe? Uma quebradinha. Nada. Sei. Assim. Porque em São Paulo não tem como falar assim, favela, nem uso mais esse termo, tem as comunidades, mas era uma quebradinha, um lugar meio escondido, sabe? Uma quebrada. Aí cheguei lá, a gente já tinha conversado bastante pelo Messenger, né? Pela internet. E ela ficava toda tímida. Nossa, mas a menina era uma morena, de 1,87m. Gata. Tatuada, com uns piercing, assim, uma gata. Cabelinho Chanel, assim, mas bonita. Porque pra mim, cabelo comprido, curto, isso não me importa. Nossa, a menina era muito gata, umas pernonas, assim. Gostava de metal, gostava de uns rock, eu também curto. E aí a gente trocou uma ideia e tudo mais. E ela fez torta de frango, fez torta de morango. Ai, come aí, não sei o quê. E aí chegou no final, assim, do ó, eu falei assim, puta, já vai dar 5 horas da manhã. Falei, ó, vou embora, né? A gente se encontrou de noite na casa dela. A gente foi, eu fui, tipo, meia-noite. Ela falou, ó, vem de noite que eu trabalho. A gente fica, no outro dia eu tô de folga. E eu não tava trabalhando, falei, eu pego o carro e vou. E aí chegou na hora de ir embora. Eu falei, ó... Mas você não abateu? Não, calma, não abateu. Eu nunca fui assim, eu nunca fui de ficar tentando agarrar as meninas e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa respeitadora. Uhum. Eu não acho que a gente tem que chegar no primeiro encontro porque é uma menina bonita. Eu senti que ela tava toda tímida. Eu falei, ah, vou tentar agarrar essa menina, ela vai gritar, sabe? Não vou, sei lá. O pessoal fala negócio de machismo, feminismo. Então eu era feminista, então. Porque nossa. Eu nunca... se você for ver assim, se eu começava a gostar de uma menina, uma mulher, eu queria dar atenção pra ela. Porque eu fico pensando assim, se eu gosto de alguém, eu quero ficar com essa pessoa. E detalhe, eu sou homem. Eu tenho 1 milhão de coisas que podem me distrair e me tirar a atenção. Videogame, quadrinho, filme, sabe? Computador já tinha na época. Eu podia fazer 1000 coisas. Então estar com essa pessoa deveria ser o bastante pra ela entender o quanto ela é importante. Porque eu poderia estar fazendo qualquer uma dessas coisas que eu mencionei. E tinha coisa pra fazer. Não precisava estar com ela lá, entendeu? Entendi. No próprio shopping, muitas vezes que eu encontrei algumas garotas, tinha fliperama, podia estar lá e foda-se ela. Então eu me dedicava, ficava com essa pessoa. Mas o que acontece? Ó, ela que teve a iniciativa e isso que me conquistou. Chegou na hora, eu falei, ó, eu vou embora. Ela falou, ah, mas você vai embora sim? Aí eu tinha parado o carro na garagem dela. Ela falou, então vamos lá na garagem. Falei, você vai fazer o quê na garagem? Ah, eu vou pagar um boquete pra você antes de você ir embora. Aí eu... Caralho! Quê? Ela, não vou deixar você ir embora assim, você é muito gato, não sei o quê. Eu quero te dar alguma coisa pra você lembrar. Puta que pariu. Eu nem consegui gozar, eu tive que bater punheta, porque eu fiquei. Assim, eu fiquei comovido, sabe? Eu fiquei. Caralho, que mulher é essa? Mas pô, foi de primeira? Ela já. Encontrei ela a primeira vez. Não, eu disse que a qualidade foi de primeira. Foi de. Era muito bom, mas eu não consegui gozar, porque eu falei assim, meu, não tá. Não é eu. Não acontece essas coisas comigo, sabe? Aí eu falei assim, peraí, bati uma punhetinha e pá, ela... Você pensou assim, is this real life? Não, é real, eu falei assim, não deve ser real. E aí o detalhe, ela morava, tipo assim, distante da minha casa. E eu falei pra ela assim, falei, caramba, né? No outro encontro, vamos fazer um outro encontro. Eu falei, você vem aqui em casa? Ela, eu vou. Eu falei, não acredito. E ela pegou trem, busão, mó rolê e veio. Tanto que eu fui buscar ela no metrô aqui em Sacomã, que é perto de casa... E tem um amigo meu que trabalhava no ponto de táxi, né? O cara que é, tipo, como se fosse o carinha que fica lá, oh, próximo táxi, aí vem um cliente, ele tipo, ele organizava, né? Botava as pessoas nos carros. Uhum. Uhum. E aí quando ela chegou assim, eu fui lá, vi ela, trouxe ela, o cara, ei, mano, que mina é essa aí? Falei, sai fora. Nossa, hein, alemão? Caralho. Ela muito. E ela botou um salto. Meu, ela era alta. Ela meteu um salto, sei lá, 15 centímetros. Bicho, parecia um traveco. Então, o cara lá com traveco. Não, não era traveco, não. Era uma puta. E o detalhe, eu vim aqui pra casa, eu tava morando só eu e meu pai. Então eu falei, vem aqui em casa, né? Meu pai dorme num outro quarto lá embaixo, eu durmo num quarto aqui, vem pra cá. Aí ela veio, meu pai até falou, ô, vai vir uma garota que você tá namorando, então, ó. Pega um dinheiro, compra um negócio, compra não sei o quê. Ele pediu pra me comprar uma sobremesa. Eu comprei como se fosse uma torta de sorvete. Falei, não, então, tá bom. Aí ela veio. Quando ela entrou, meu pai viu e falou, caramba, você pagou? Falei, não. Puta, assim, porque ela era muito bonita. E aí, ela veio, a gente conversou. E eu tinha aquelas cadeiras tipo de presidente, de sabe, aquelas cadeiras... grande, né? Ela falou, senta aí que eu vou fazer uns negócios com você. A menina era muito... E o detalhe, trocava ideia, gostava de games e tudo mais. Mas era perfeita, ué. Então, só que aí o que acontece? Passou um mês, ela me falou, puta, tô grávida. Aí eu falei, como assim? Não, mas eu só tô grávida de 5 meses. Eu falei, caralho? É, então, ela falou que tava saindo com um cara antes de mim. E o cara tava dando uns pega nela, né? Sem camisola. E ela toma aquela injeção que... pra não engravidar, né, anticoncepcional. Só que ela tinha esquecido um dia. E o cara, pum, fez com ela. Foi o bastante pra ela engravidar. E o detalhe, ela teve gêmeos. E aí, ela não quis continuar a relação. Mas você também não ia querer assumir, lógico. Não, eu não ia assumir nada. Quem tem que assumir é o pai. Não tem que se assumir. O filho é de outra pessoa. Eu não ia assumir nada. Assumir e ficar com... Mas você ficaria com ela mesmo assim, ou não? Ia, ficaria. Só que aí que tá. Eu não ia querer a responsabilidade das crianças. Porque é problema meu. Entendeu? Não tinha. Ah, mas peraí, você sabe que ficar com mãe solteira sempre vai um pouquinho vai ficar, pelo menos. Não, mas assim, um pouquinho fica, mas eu não ia pagar nada, não ia. Se eu precisasse pegar o carro, levar ela pra algum lugar, beleza, as crianças, de boas. Mas eu não tinha que pagar porra nenhuma, não é meu filho, sabe? O cara que, cara que pega pensão. Mas aí assim, não rolou mesmo. Não. Aí ela ficou meio confusa, meio que me tirou, aí eu falei, olha, eu gostaria. Aí depois, no outro dia, ela veio, eu quero ficar com você. Eu falei, mas não, agora, mas quem não quer sou eu. Eu também sou meio cabeça dura também, sabe? Sim. E aí a gente tentou depois uma outra vez, mas não deu certo. Mas eu acho que foi, assim, uma pena. Se ela não tivesse engravidado... Tava aí até hoje. Quem sabe eu estaria com ela, viu? E se bobear, eu teria me mudado pra ficar com ela. Ia querer ter uma relação... assim, com ela mesma. Porque ela é uma pessoa firmeza. Se eu falar assim, ó, vamos parar ali num barzinho, comer um torresmo, ela, vamos. Ela não tinha esse tempo. Era companheira. É, se eu falasse assim, ó, vamos lá numa balada que eu vou, um negócio merda que eu vou. Tipo, ela não tinha essa, sabe? E ela pegava o trem, pegava o busão, tanto que a mãe do meu filho, ela nunca veio pra minha casa sozinha. Ou eu tinha que buscar, ou buscar no metrô, ou buscar ela. Nunca ela veio até a porta da minha casa, sabe? E essa mina, com certeza, ela viria. Eu não vou falar o nome, né? Também não sei se alguém que ela conhece vai ouvir, então não vou falar o nome. Mas, nossa, era muito firmeza, sabe? Mas isso já emenda na outra pergunta que eu ia te fazer, Celso. Eu não sei se é essa aí, mas... Qual que foi a grande desilusão amorosa da sua vida? Foi as meninas ou teve outra que foi uma desilusão mais forte, que as que realmente você sofreu muito? Qual que foi a grande desilusão amorosa da sua vida? Ah, grande desilusão da minha vida... Falando assim, abertamente, espero que a pessoa não ouça, é a mãe do meu filho, né? A minha última relação foi realmente a que me desiludiu mesmo. Tanto talvez, eu acho que às vezes eu fico muito enressabiado por uma nova relação, porque eu não sei se a pessoa vai me ferrar ou não, sabe? E essa desilusão você sofreu muito? Sofri bastante, porque assim... a mãe do meu filho, quando ela engravidou, eu tava fazendo papel de mulher. Porque eu falei, nossa, ela engravidou, agora ela vai querer ficar comigo. Tipo, eu tava, sabe, querendo ficar com ela de qualquer jeito. E ela, e eu queria, assim, ó, vamos morar a gente, vamos, né? Eu trabalho, você trabalha, a gente coloca a criança numa creche, a gente faz, monta a nossa vida. Ela não quis nada. Caraca, seu, sério, cara? Puxa vida, bicho. Sim, eu tentei de tudo, sabe, tentei tudo mesmo. E eu não vou entrar em outro. Tem um detalhe ainda pior. Em off eu até falo pra você, mas ao vivo, assim, pra o pessoal ouvir, eu não vou comentar, porque se tiver o hater ouvindo depois disso, provavelmente eles vão usar contra mim. É uma coisa mais séria. da relação. Mas você fez tudo possível, isso aí você pode dizer com o coração tranquilo, sim, assim. Sim, eu fiz tudo. Eu tentei de tudo, eu tive bastante esperança. É como eu falo, né? O amor, ele vence. O pessoal até fala, né, que o amor vence todas as barreiras. Eu acho que é mentira essa afirmação. Essa frase é uma mentira. O amor, ele vence algumas barreiras, alguns obstáculos. O amor é possível suplantar, né, passar por cima de algumas barreiras, mas não todas. Existem algumas que não é possível. Quando a pessoa não te ama, quando a pessoa não tem o mesmo sentimento que você, a pessoa não tá conectada. A pessoa não quer. É, que nem o negócio da briga, né? Quando um não quer, dois não brigam. É a mesma coisa com o amor. Quando um não quer amar, não tem amor pros dois, entendeu? Mas eu falo isso, eu acho que o amor até vence alguns obstáculos, algumas barreiras, mas não todas. Que nem mesmo que eu falei da menina que teve os gêmeos lá. O amor venceria isso, eu gostava dela. Se ela quisesse ficar comigo, eu ficaria, mas eu não ia assumir nenhuma bronca. É que nem você falou, alguma coisa sim, mas ela morava longe de mim. Se ela fosse ter os bebês, ela ia ficar na casa dela, não ia ficar com a minha. Aí depois sim, a gente ia discutir aí, o que a gente vai fazer, o que você quer fazer. E ia falar pra ela, tanto que eu falei pra ela muitas vezes, falou, vai atrás da pensão. Só que o cara era uma cuzão. E o detalhe, o cara já tinha 3 filhos. E 3 filhos, cada um com uma mulher diferente. Ixi. Então ela também se enroscou também, né? Com um cara pilantra. E se eu não me engano, ela teve gêmeos e recebeu uma miséria de pensão que não dava conta. Tá fudida. É, porque não importa se a pessoa tem 5 filhos. Se nasce... Não, é dividido pra cada um. Não é. Então, vamos supor, a pensão é 400. 400 pra uns dois. E isso? Não interessa. É assim que funciona. Então, ela ficou bem puta na época. Então, infelizmente, se ela não tivesse ficado grávida, eu teria arriscado todas as minhas fichas nela, entendeu? Celso, só pra voltar naquele assunto, porque a gente fala muito disso aqui no programa. Voltando no assunto que eu te falei sobre a mudança dos tempos. Uhum. Primeira pergunta, você é um cara muito ligado em quanto a mulher rodou, em passado de mulher, você se liga a isso ou você perdoa tudo, passado é passado? Se a mulher fosse, já passou na mão de um monte de gente, você não liga pra esse tipo de coisa, você acha que isso é besteira? Ou você é um cara que você cuida do passado da mulher? Primeira pergunta. E a segunda, se você... O Tasca falou aqui no programa que ele se decepciona muito de ver como que a mulher se modernizou, o que que ela virou, principalmente com o fenômeno do feminismo, que eu sei que você tem os seus lados a favor, mas nesse programa nós somos veementemente contra o feminismo e a gente ataca ele aqui. Como você enxerga, primeira pergunta, o passado da mulher pra você, ele importa? E a segunda pergunta, como você enxerga essa mudança dos tempos, o que eles chamam, os filósofos chamam de amores líquidos, onde hoje os amores são tudo ou nada e é extremamente rápido, é uma coisa diferente. Como que você enxerga isso? Então, só pra completar, não sou feminista nem nada. Eu falo que eu ajo, né? Eu tenho muito respeito pelas mulheres. Mas eu não acredito nem ser machista nem feminista. Eu sou humanista. Eu sou a favor das pessoas, do ser humano. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado com respeito, não importa o sexo. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu também sou contra feminista, essas gordas nojentas com sovaco peludo e ficar, sei lá, enfiando cruz na bunda. Isso é ridículo, né? Fazendo esse tipo de ataque, fazendo isso. Mas eu não, olha, sinceramente, eu não me importo com o passado da mulher. Porque eu também tenho meu passado. E depois daquela minha primeira namorada, e quando eu terminei com ela, ela me snobou, eu despiroquei, eu fui em tudo que é puteiro, fui até promoter na Rua Augusta. Eu levava alguns amigos meus do colegial, onde eu estudava, e os caras deixavam comer as putas lá de graça. Eu fui promoter, então pegava os meus amigos e falava, vamos lá na Augusta. E levava os caras, então transei pra caralho, transei com um monte de puta, sabe? Já tive até quase um relacionamento com puta. Caraca. Sim, não era cafetão, né? Eu não pegava dinheiro dela. Mas eu não, sinceramente, eu não me importo se ela deu pra 1000 pessoas. Foda-se, o importa é que ela tá dando pra mim agora. E se ela tá fazendo isso com atenção e carinho e coisa, sei lá, me tratando com respeito, foda-se o passado. Como é que eu vou julgar? Aí é que tá. Se eu julgar o passado dela, ela também tem direito de julgar o meu. Eu acho que a gente tem que ser igualitário. Se eu tenho um passado, a pessoa tem. E outra, se eu tenho passado, eu sou a pessoa que eu sou hoje devido ao que aconteceu no meu passado. E a pessoa também é assim. Se eu gostei da pessoa desse jeito, é porque ela teve um passado. Sei lá, a pessoa fala, a pessoa é rodada. Como eu não sou rodado? Eu sou 42 anos, já sou mega rodado já. Então, quem sou eu para fazer julgamentos contra os outros, entendeu? Então, para mim, isso pouco importa. Mas é lógico, a atitude não importa qual seja, né? Porque se for ver, né? Um dos primeiros conselhos do meu pai para mulher foi assim: se você transar com a mulher e ele engravidar, você limpa a barra da calça, fala que foi outro, pai, sai fora. Eu achei bem podre o comentário dele, do meu pai, sabe? Não achei certo da parte dele falar isso. Entendeu? Sei lá, mulher é uma pessoa como eu, como qualquer outro, como você. É mulher, pô. Entendeu? Tem gente que muitas vezes acha que, ah, mulher ser rodada, não quero. É problema da pessoa, acho que cada um escolhe o que quer. Eu não tenho, sinceramente, eu não faço nenhuma restrição sobre isso, sobre essa questão aí pra mim. Tanto fez, tanto faz. Se a pessoa foi puta, por que não? Se a pessoa gosta de mim, me respeita, tá comigo apenas agora, não tem problema algum. E eu, pelo menos, não vejo nenhum problema. Essa foi a primeira, né? Ou a segunda? Isso. E sobre os tempos modernos, amores líquidos, onde é tudo diferente. Ah, não. Isso é bem diferente. Isso é bem chato. Isso é uma coisa, assim, que não dá tempo mesmo. É que nem eu falei. Se aquela garota que eu conheci, aquela mulher que eu conheci, que deu o primeiro passo. Tem muito cara que ficaria até irritado da mulher dar o primeiro passo. Eu não. Eu acho assim, a mulher tem que muitas vezes também mostrar que tá afim de você. Porque só eu que tenho que... Porque o que acontece? Tem mulher que é machista. Ela acha que você que tem que fazer tudo. Você tem que pagar tudo. Você não sei o que. Eu acho. A mulher quer direitos iguais? Beleza. Então também me ajude a pagar as coisas também. Vamos no... Que nem essa menina. Teve a segunda vez que eu saí com ela. Ela pagou o motel. E eu paguei o rango quando a gente saiu. Porra, sensacional. Melhor coisa que tem. Mas, aquele negócio, os relacionamentos realmente, as pessoas estão muito avoadas. O negócio não é só questão líquida, a pessoa só quer viver o agora. Não tem mais uma relação de amizade. Porque assim, eu acho que antes de você ser amante da pessoa, ter uma relação amorosa, você tem que ter uma certa amizade, conhecer a pessoa, saber com quem. Eu não quero pisar em ovos o tempo todo, sabe? Eu quero saber quem é a pessoa. E que nem você falou, né? É tudo muito rápido, não dá pra você saber. É tudo Tinder, não sei o quê, é Badu, você já bate lá, não, vem me comer, você beleza, tal, comeu, sai fora. De vez em quando é uma merda esse tipo de coisa, sabe? Não acho muito legal só ir lá e pá. Se for assim, eu pago uma puta, bem melhor, porque ela faz o que eu quero. Ela vai dar a bunda, então toma, não toma e não fica fora. Então, às vezes é muito superficial. Acho que as pessoas estão ficando muito superficiais em alguns momentos. Eu mesmo já me vejo como um tiozão que vai ficar um bom tempo aí vagando solitário. Mas é solitário só no sentido amoroso, né? Mas até aí tô de boas com isso. E isso emenda na última pergunta desse bloco. A gente já estourou, Celso. Mas eu queria só que você me dissesse uma coisa. Esse programa que você tá ouvindo, ele é muito ouvido por pessoas de um movimento masculinista internacional. Um fenômeno, na verdade, chamado MGTOW, que é Men's Going Their Own Way. Muitos escutam esse programa aqui. E essa forma de pensar diz que o homem deve seguir sozinho, que ele não deve buscar nenhuma outra pessoa, ele deve viver em solitude. Como você lida com a solidão? A solidão, você convive bem consigo mesmo? Se for pra você ficar sozinho, foda-se, ou não, você realmente precisa de uma pessoa? Como é que você lida com a solidão? Ah, eu lido com a solidão numa boa, sabe? Eu não me importo de estar sozinho, porque eu acho que é melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado, né? E tá com uma pessoa que não tá fazendo peso em cima de você, tá te usando. De repente, uma mulher que vai ficar te enchendo o saco. Não, e detalhe, não é só mulher, tá? Muitas vezes tem amigo também, né? Tem caras também que muitas vezes se aproxima de você, que nem eu tenho coleção. Então tem gente que muitas vezes vai querer, eu quero ir lá pra ficar jogando, não. Então, não é só o caso das mulheres, né? Eu acho que tem dos dois lados também, né? Mas eu entendo, sim, tem sempre os movimentos. Mas, no caso de uma mulher, é que eu acho assim, eu acho tão legal quando você tem uma companheira. Porque assim, com um cara, com um homem, com amizade com um homem, porque não vai ter eu não vou ter um relacionamento com um homem, a não ser de amizade, né? Não vejo desse lado aí. Mas é diferente. Quando eu tô conversando com homem, eu falei, aí, viado, vai tomando seu cu, você é banana, não sei o quê. E aí, comeu as minas lá, passou uma na xoxota. O papo é bem grosso, bem, sabe? Eu sou da geração. Podreira. Eu sou da geração que a gente fala merda pra caralho. A gente, politicamente correto, pra mim, isso é merda, sabe? Isso é a maior invenção posta que existe. Eu não poder falar o que eu penso. Ah, mas você tá ofendendo. Pô, você chama um cara, e aí, negão? Ah, você tá sendo racista. Não, isso não é errado. Pô, um negão grande. Não tô falando que o cara é menos do que eu, não sei o quê. Não é um termo, os caras você não pode usar. É afrodescendente. Ah, vai a merda, pô, de afrodescendente. Chegar pra um amigo meu também da minha geração, chamar o cara de afrodescendente, ele tá porrado no cara. Então, eu sou dessa geração que isso aí, sabe, balela. A gente viveu nos anos 90 na TV, mulher pelada, É, banheiro do Gugu, Gugu, meio-dia, os caras almoçando vendo o banheiro do Gugu, as mulheres com biquíni lá, os caras pegando sabonete na xoxota dela. Então, eu lido com a solidão assim. Eu acho que seria bacana ter uma pessoa pra você conversar, principalmente uma mulher, porque a conversa muda com uma mulher. A mulher é diferente do homem, né? Ela é mais sensível, ela tem um sentimento diferente. Então, quando você conversa com uma mulher, pelo menos pra mim, assim, eu vejo mulher muitas vezes, quando eu gosto de uma mulher, eu vejo uma mulher que me interessa, eu me sinto como uma criança de novo. E vendo aquele presente enorme, aquele brinquedo, você não imagina o que é. Você já sabe, você pediu pro seu pai, você até tem ideia do que seja, mas tá com aquela capinha, sabe? Aquele papel de presente, com aquele embrulho, aquela fita. E eu tô louco pra lá e rasgar aquele papel. Mas não rasgar assim com violência. Tirar e pegar e sentir o cheiro daquele brinquedo. E montar e brincar com ele, sabe? Não no sentido, né, de usar a mulher, mas de, sabe, ter aquela coisa. Porque, puta, mulher é uma coisa maravilhosa. Aqueles seios. E, porra, né? Que nem o Al Pacino fala no filme Perfume de Mulher, né? O meio das pernas ali, quando abre, é o paraíso. O ingresso pro paraíso. E você vai se precisar morrer, tá ligado? Eu gosto muito de mulher. Mas eu lido muito bem com solidão. Né? Eu não fico também desesperado e dando tiro pra todo lado, assim. Você arrumar uma bosta pra sua vida, você não vai. Só se for um negócio. Não, não quero. Eu também não quero. Se eu já sinto que a pessoa tá, sabe, meu doido, eu já saio fora. Tanto que é por isso, eu já tentei alguns relacionamentos, vi que a pessoa estava mais preocupada com outras coisas, então parti para outra. Entendeu? Não fiquei perdendo o meu tempo. Obviamente, né? Aconteceu de vez em quando chegar a mina, chegar e pá, ou vamos só dar uma bimbada? Falei, beleza, porque eu também não sou de ferro, né? Também preciso cagar um pouco, né? Então, já aconteceu também. Mas não acho que é o ideal, pelo menos pra mim não é o ideal. Mas eu acho que a solidão. Na verdade, eu não tô sozinho, né? Eu tenho um monte de colegas, amigos, sempre tô fazendo alguma coisa. Então eu não tô sozinho. Sozinho, é como eu falei, eu prefiro estar sozinho do que estar mal com uma pessoa que não me valoriza, que não respeita a minha opinião, que não me olha e me vê como um igual. Né? Que nem eu falo, a minha ex, né, a mãe do meu filho, ela me via como um, sei lá, um acessório. Era só alguém que estava lá para ajudar no que precisava, a opinião não valia nada, o conceito não valia nada, e eu ficava bem amargurado e bem chateado, tanto que é por isso que eu não estou com ela. Entendi. Tanto que o meu filho nasceu, eu terminei com ela. Depois que passou eu lembro disso, passou eu lembro. Um ou dois meses, eu terminei com ela. Eu lembro disso. Celso, pede pra gente a quarta música e explica aí. Então, a quarta música, já que a gente falou de relacionamentos, eu vou pedir a banda aí, é o KC The Sunshine Band, a música Please Don't Go, porque foi a música que eu dei meu primeiro beijo. Olha só, cara, sério? Foi a música que eu dei meu. Eu fui pra um casamento em Barretos, no casamento da minha prima, e aí uma mina me viu lá e ficou me seguindo, chegamos aí, meu tio alugou um ônibus, a gente ir pra lá. E aí nesse ônibus a mina chegou lá, me agarrou e me lascou uma linguada na garganta. E foi ao som dessa música, Please Don't Go, e da música original, né? Não é a versão daquele W, né? Que ele fez uma versão mais eletrônica, né? Então é essa música que tem que tocar. É isso aí, e a gente volta já. A 5 mais. Sociedade Primitiva. You walk out that door. Bom, gente, último bloco. Tamo aí. Passou rápido demais da conta e eu não consegui fazer nem 50% das perguntas que eu queria fazer. Caramba. Celso, pra gente finalizar o programa, apesar que a gente já estourou muito tempo, mas apesar que um cara igual você não tem como fazer um negócio rápido, porque você tem muita história, teria que voltar ainda, porque as suas histórias são boas demais, Celso. Eu queria que você explicasse uma coisa pra mim e pros ouvintes. Qual foi a fase mais feliz da sua vida, Celso? Se quiser, pode até pensar um tempo. Não precisa me dar uma resposta de bate-pronto. Qual foi a fase mais feliz da sua vida? A fase mais feliz? É complicado mesmo, né? Essa é pra pegar mesmo, de surpresa. Mas olha... Se for ver a fase mais feliz... Sem poucas, sei lá, pensando bem, eu acho que a fase mais feliz, porque sei lá, eu acho que assim, quando eu era pequeno, eu era feliz, mas não sabia, então pra mim não vale. Na minha adolescência, o videogame foi uma fuga, uma forma de escapar, até na própria Playtonic, né? Foi uma forma de escapar daquilo que estava acontecendo. Então não tem como falar que na minha adolescência, com a minha mãe morrendo, eu fui feliz. Eu acho que felicidade é algo muito subjetivo. Eu tive momentos felizes, mas não tem como dizer que foi uma fase de felicidade. Não teve uma época toda. Eu fui feliz em vários momentos diferentes. Eu posso dizer agora, eu sou feliz agora. Agora eu tô feliz. Hoje você é feliz. Hoje eu tô feliz por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. Eu faço aquilo que eu gosto. Eu descobri uma profissão que eu gosto, que é a educação. Ser docente é algo que eu gosto, é algo que me realiza. Eu vou lá, e não pelo ego, tanto que eu estou dando aula amanhã mesmo. Amanhã eu vou dar aula às 14h, numa escola que eu estou trabalhando como voluntário. Então eu estou dando aula para o pessoal que está fazendo estágio em hotel, ensinando informática para essa galera. Vou ensinar Excel amanhã para eles. Então, e não estou recebendo nada com isso, né? Então é algo que realmente eu acabei descobrindo que eu gosto bastante. Eu tenho um canal de games que pode ter dado trabalho ou não. É uma coisa que ainda eu gosto muito de fazer. Eu reúno os amigos, que nem eu faço o Discordia Gamer, eu reúno os amigos. Saiu até agora, recentemente, né? O Discordia eu vi. Thunder Force 3 versus Thunder Spirits. Um joguinho de nave do Mega Drive do Super NES. Uhum. E então... agora, e tem meu filho, mesmo não o relacionamento ter dado certo, mesmo tendo sido assim uma coisa, se for ver, se eu colocar hoje e falar assim, puta, não deveria ter sido dessa forma, mas meu filho é uma coisa maravilhosa, é lindo, é esperto, eu poderia dizer assim, meu filho foi um erro, foi da forma que aconteceu, mas ele não é um erro, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que até me ajudou a ver de uma forma diferente. E mesmo tendo perdido meu pai recentemente, ele deixou várias lições, várias coisas para mim, vários sentimentos que mesmo que tenham sido ruins naquele momento, hoje pensando, me construíram como um ser humano, como um homem. Então eu tenho que agradecer que ele não me abandonou em nenhum momento. Então hoje eu posso dizer, o momento feliz é agora. Eu sou feliz agora. Mas pode ser que amanhã eu não esteja feliz. Né? E ontem também, eu pode ser que eu não estava. Eu fiquei triste, né? No primeiro de maio, quando ele faleceu. Mas eu fiquei feliz porque eu falei assim, puxa, agora ele pelo menos não vai. E o detalhe, ele descobriu um câncer que era no intestino. E ele não sofreu. Ele nem soube porque ele morreu. Ele nem soube. Foi de repente. Não foi de repente. Na verdade, o câncer era generalizado. E estava em todos os órgãos da caixa torácica, caixa abdominal, né? Onde está o intestino, estômago. Ele não estava nem conseguindo processar comida, né? Então ele faleceu assim, 30 dias que ele descobriu esse problema, ele morreu. Nossa, mas foi rápido demais, cara. Ainda bem, né? Porque eu não ia aguentar de novo, sei lá, 8 anos de sofrimento que nem com a minha mãe. Nem minhas irmãs, a gente não ia suportar. A gente ia dar PT. Então não estou falando que eu estou feliz por ele ter morrido, mas estou feliz por ele não ter sofrido. A gente não ter ouvido ele gritar, não ter dado morfina pra ele não sentir dor, sabe? Então eu posso dizer que agora eu tô vivendo um momento feliz. Porque como eu falei, eu me descobri uma profissão que eu amo, gosto, sei daquilo que eu gosto. Eu tô tentando encontrar o meu equilíbrio, como eu falei, vendi parte da coleção. Então é um momento feliz agora, é um momento para comemorar. Celso, o canal se tornou rentável. É, inclusive eu me lembro de um período na qual você não trabalhava e você viveu apenas do canal. É, como é que são as suas expectativas? Você quer viver só de YouTube? Como é que tá na sua cabeça as coisas? Não, o canal não é rentável. Na verdade, eu não tava vivendo do canal. Eu tava pagando minhas contas com o canal. Na verdade, tava vivendo com o dinheiro do meu pai. Ele pagava comida. Eu falei, não faltava comida, não faltava nada. Então, mas já é uma grande coisa pagar conta com o canal. Tá ótimo, né? Mas... Ou não? Não, se eu estiver falando besteira, você me corrige. É, mas, sei lá, pagar a conta, sei lá... Eu não tenho vergonha de dizer, o canal não está rendendo aí nem R$400 mensal. E o detalhe, não é o dinheiro do canal, são o dinheiro das doações que eu recebo. Do Patreon. É, do Patreon e também do PagSeguro também, que o pessoal faz doação. Tanto que agora eu já não estou, porque agora eu já estou num momento diferente. Eu já tenho um salário fixo mesmo, eu tenho feito uns bicos e tenho trabalhado em algumas escolas, feito algumas aulas à parte. Eu estou participando de um consórcio. O pessoal que a gente... Eu estava fazendo uma pós-graduação. Então o pessoal terminou a pós, a gente se reuniu e a gente está abrindo como se fosse um consórcio, onde as pessoas vão fazer especialização com a gente. Então a gente está dando cursos. Então eu estou agora no momento onde eu estou podendo ficar numa boa. E o dinheiro do canal eu vou usar pro canal. Tanto que agora eu estava até tentando contratar um editor e tudo mais. Mas mesmo assim, é um dinheiro de perfumaria. R$400, eu já cheguei a ganhar R$1.000 com o canal. Com doações. Nossa, mas... esse é dinheiro pra caralho. É, não pra São Paulo, né? Pra São Paulo não é. Não dá pra morar aqui com R$1.000, não. Só se morar na comunidade mais suja da periferia. Ah, mas pra você que não paga aluguel, tá bom, ué. Ah, mas mesmo assim, não, eu acho que R$1.000 não dá pra se garantir um futuro. Não dá. Eu tenho um filho, né? Eu tenho contas que muitas vezes aparecem além disso. Não, não dá, eu não acho que R$1.000 é o bastante. Entendo. Eu não acho o canal não, nunca foi rentável a ponto assim de eu falar assim, nossa, eu não preciso mais trabalhar. Tipo assim, se eu tirasse, sei lá, $2.000 por mês, que eu conheço algumas pessoas que têm canal que tiram isso, eu não precisava mais me preocupar tanto. Mas mesmo assim, eu gosto. Mas um dia vai chegar, pô. Ah, não, não acho que vai. Eu não tenho esse cacife, como eu falei, eu não tenho a cabeça pra isso. Eu também tô fazendo o canal agora mais como hobby, mais como distração pra mim. Tô tentando pegar mais leve. Não acho que nunca ele vai ser isso. Eu prefiro investir mesmo minhas fichas na educação, principalmente nesse consórcio, agora o consórcio do saber, com o pessoal lá da minha pós, a gente abriu. Espero que gere mais frutos, a gente consiga cursos maiores, com mais uma longa duração, onde a gente tenha mais alunos, então provavelmente vai entrar mais dinheiro. Então é aí que eu vou apostar minhas fichas. O canal, simplesmente eu vou manter porque eu gosto de videogame, é uma coisa que fez parte da minha vida, sempre vai fazer, uma coisa que me enganchou desde a primeira vez que eu vi aquilo. É como se uma isca tivesse me fisgado. É que nem pra alguns futebol, né? O cara tem o bolo do Corinthians, a cueca do Corinthians, a caneca do... Pra mim vai ser videogame, isso aí não tem jeito, né? É a mesma paixão que algumas pessoas têm por esporte, por automobilismo. Como eu falei, no início pra mim era uma fuga, depois acabou virando um hobby e hoje realmente é uma paixão. Mas primeiro começou como fuga. Entendi. Era uma forma de não estar vivendo o que eu tô vivendo agora. Eu podia ser um herói, eu podia ser um piloto de caça, eu podia ser algo que eu não sou. Eu me senti um merda, eu senti um bosta e hoje eu já não me sinto assim. Hoje eu não tenho mais esse sentimento. Celso, última pergunta do programa. Discorra, tempo livre, fala tudo que você tem na sua cabeça. Qual é o sentido da vida? Sentido da vida? Bem, eu acho que a vida não tem sentido, na verdade, né? Porque tem muitas crenças, as pessoas acreditam muito em determinados fatores. A gente vive num país que, por maioria, cristã, né, ou evangélica. Tem muita gente que acredita que vai encontrar uma vida depois. Não que eu não acredite, mas eu não tenho muita esperança que vai ter algo depois. Eu acho que o sentido da vida é viver a vida. A gente tem que viver, como eu estou fazendo agora. Eu estou tentando viver a minha vida. Eu estou tentando viver a vida da forma melhor que eu posso. Eu sempre vou lá ver meu filho. Eu tento encontrar meus amigos sempre, dar umas boas risadas. eu tento fazer alguma coisa pelo canal, tento dividir um pouco das minhas experiências. Eu tento me doar também, né, que nem dar aula, que nem quando a gente dá aula, a gente doa parte dos nossos conhecimentos, nossas experiências. Então eu acho que a vida, o sentido da vida é viver a vida. Não existe assim um porquê, porque se a gente for ver felicidade, muitas vezes a pessoa fica em busca da felicidade e ela já era feliz, só que ela não sabia, porque ela estava buscando algo a mais, além disso. E por isso que eu falei, eu fui feliz e eu sou feliz, porque hoje eu tenho bons amigos, eu sei que profissão que eu vou trabalhar e já estou começando a encaminhar muito bem isso. Eu conheço meus hobbies, eu conheço meus gostos, eu sei das minhas fraquezas e das minhas fortalezas, eu sei que não sou perfeito, que errei várias vezes, admito meus erros, sei que não sou o melhor cara do mundo. É lógico que eu brinco, eu falo que eu sou um cara ridículo, imundo, não sei o quê. Eu falo muitas vezes isso porque eu quero afastar aquele pensamento das pessoas, que tem muita gente eu senti isso com o canal do YouTube, que muita gente começou a me endeusar, me chamar de mestre e de não sei o quê, e eu não sou nada disso. Eu sou apenas mais um como uma pessoa, sou mais um jogador apenas. Minhas experiências não são mais importantes que a sua, que as pessoas que estão ouvindo agora. O que eu estou falando, esses meus dizeres, não é mais importante que de mais ninguém. Cada um teve sua experiência, cada um teve o seu momento, teve suas tristezas. Então, para mim, o sentido da vida é viver a vida. A gente tem que se preocupar em viver agora, não se preocupar em viver depois. Não tem vida depois. É que nem minha irmã estava falando assim, ai, a gente está tudo bem agora, se o pai estiver vendo a gente, ele vai estar feliz. Eu falei, como que ele vai estar feliz? Não importa onde quer que ele esteja, não tem felicidade depois, porque está aqui com a gente agora. Se ele tivesse... Então, para você morreu é vala. Para mim acabou. Eu sou muito agnóstico, eu acredito assim, se tem alguma coisa superior... Como tem tantas religiões no mundo, budismo, é não sei o quê, tem os caras da Índia lá que acreditam em outras coisas lá, no Japão que é o shintoísmo, como vai saber qual religião está certa? Pode ser que sejam, sei lá, os satanistas lá da Irlanda, vai saber quem está certo nessa porra? Não tem como saber, não, essa religião é a certa. Não tem como saber qual é o que está certo. Eu, pelo menos, acredito que não dá para saber. Então, por não ter certeza disso, eu não tenho como falar assim, essa tá certa, essa tá errada. Porque a partir do momento que uma tá certa, todas as outras estão erradas. Então todo mundo é pagão daquela outra religião. Todo mundo já tá fora. Então eu não sou desse tipo de pensamento. Acho que a pessoa, sabe, acredita no que quer. Eu acredito nisso. Morreu, acabou. Não, você acha, meu pai tá no céu vendo a gente. Pra ele, se eu morresse e ficasse vendo meus filhos, o que eu deixei pra trás, eu não ia ficar feliz. Eu queria estar com esse, queria estar aqui. Viver é a coisa mais importante. A gente está vivo. Morreu, acabou. Os bichos vão comer. Os vermes, detalhe, os vermes não vão entrar no caixão e comer a gente. Os vermes vão sair de dentro da gente e comer a gente de dentro para fora, né? Não é os minhoca que entram dentro. As pessoas não entendem que os vermes que comem a gente já estão dentro da gente. Eles já vivem dentro do nosso corpo. Eles comem a gente de dentro para fora. A gente apodrece. Sabe? Eu não ficaria feliz de estar no céu e olhando meu filho. Pessoas que eu amo de longe e não poder estar com eles. Ah, um dia eles vão vir pra cá. Que porra de um dia vai vir pra cá? Não. Eu acho que é muita, sabe? É uma coisa assim que as pessoas acreditam. Beleza, elas têm direito de acreditar. Não sou contra as pessoas acreditarem nisso e tudo mais, mas eu acho que não. Eu não quero meu pai olhando a gente, vendo a gente fazendo isso, porque provavelmente ele vai ficar triste. Ele queria. Agora que a gente se uniu, eu e minhas irmãs, não que a gente era desunido, mas a gente se uniu pra poder resolver todos esses problemas depois do falecimento dele. Seria legal se ele estivesse aqui, para estar participando, para ser um dos elementos. Então, eu acho que para mim o sentido da vida é a gente parar de procurar um sentido e viver a droga da vida. Vai fazer o que você quer, vai jogar o que você quer, vai fazer o que você quer. Cada um faz o que quer, sabe? Não tem que ficar, ai, você não pode fazer isso. Faz lá, não enche o meu saco, vai fazer lá. Mas também não fica fazendo na minha frente, vai fazer lá no seu canto lá, sabe? Faz no seu lugar lá. Não precisa fazer na minha frente. Tem coisas que eu não gosto. Você não precisa esfregar na minha cara que você gosta. Vai lá e faz no seu canto. Ninguém precisa saber, sabe? Faz lá. Ah, dane-se. Entendeu? Entendi. As pessoas, não, precisa liberar tal coisa. Eu quero que libere as drogas. Eu quero que todo mundo use. Não. Sabe? Tudo bem, libera. Mas libera pra quem quer. Usa lá. Não enche meu saco. Se você ficar viciado, ficar louco, o problema é seu. Vá se fuder, entendeu? Você que entrou nisso porque você quis. Eu não quero, eu não vou usar droga, não tenho que usar. Eu não uso droga, nunca usei, nunca bebi nem fumei, então não quero pra mim isso. E se meu filho fazer, eu falo, o problema é seu, filho, mas aí que tá. Você vai fumar? você que compra o seu cigarro. Você vai beber, você que compra a sua bebida. Eu não vou te dar dinheiro pra esse tipo de coisa. Entendi. Então, você que se ferre. Então eu acho que o sentido da vida é esse. Viva a sua vida e pare de procurar um sentido nela. Bom, eu quero agradecer muito, Celso. Essa foi uma entrevista que vai ficar marcada sempre aí na história. Sempre que as pessoas tiverem curiosidade, vão poder buscar aqui, pensar, ver um outro lado do Celso aí, que de repente, às vezes, pode ter, às vezes, como você mesmo disse, você pode ter sido mal interpretado. Quero te agradecer muito. Quero dizer para os ouvintes aí que vão lá no Defenestrando Jogos, apesar que seu canal é infinitamente maior que a gente aqui. Mas eu quero agradecer muito você e quero pedir para você pedir a sua última música e explicar para a gente sobre ela. Bem, essa última música, se é para encerrar, e como você falou do sentido da vida, eu vou escolher aí a música que para mim vai fazer todo sentido agora nesse momento, que é a música do Iron Maiden, Wasted Years, que é os Anos Perdidos, né? Porque eu acho que essa música tem muito a ver, porque foi um álbum que eu ouvi bastante, que era o Fear of the Dark, e tinha essa música, e eu fiz de tudo para entender a letra, porque eu achava a música muito intensa, e ela fala exatamente disso, do tempo que a gente perde muitas vezes, tentando viver, e a gente já viveu. Então, essa música aí, eu comecei a ver na época, eu lembro que eu ficava na galeria do rock, cabeludo lá, discutindo com os caras quem era true, quem não era, quem era poser, e os caras ficavam inventando, não, se você comprar o álbum nacional, você é poser. Eu falei, mas por quê? Eu não tenho dinheiro pra ficar comprando o álbum importado. Não, então você é poser, o caramba, você que é o poser, que fica criando regra. Não tem negócio de true. O cara gosta de Iron Maiden, não importa como ele gosta, deixa o cara gostar do jeito que ele quer, sabe? E meti umas bicas no cara, dei umas butinadas, porque eu usava coturno, né? Dei umas butinadas na boca do cara lá pra encher o meu saco e parei com esses bagulhos, esses movimentos de metaleiro idiota aí. E eu parei, por isso que eu falo também, no mundo gamer também, não, sei, não tem essa. Eu falo, eu gosto do rótulo gamer, porque pelo menos as pessoas não vão me rotular, quando a pessoa me rotula como viciado, eu não quero ser rotulado como viciado, porque eu não sou viciado, eu não morro se eu deixar de jogar o videogame. Tanto que a gente não jogou nada nesse tempo que a gente ficou conversando. E aí, eu morri? Não, então eu não sou viciado, então eu prefiro rótulo. Tem gente que fala, não gosta de rótulo, eu gosto. O rótulo de gamer, de boa pessoa, sabe? Que nem o pessoal tá fazendo, por exemplo, cidadão de bem. Pô, cidadão, eu sou cidadão de bem, caramba. Quero que se dane. E não preciso, eu tenho moral, eu não tô fazendo nada de errado. Sabe? Se eu estiver fazendo, faço dentro das quatro paredes aqui e acabou. Se eu vou comer o toba da menina, é aqui dentro das quatro paredes do meu quarto e dane-se. Acabou, ali. Então, mete aí um Iron Maiden pra finalizar. Wasted Years tem tudo a ver com o que a gente falou agora. E eu agradeço aí o convite. Espero que eu não tenha dito nada demais ou nada de menos. Vamos ver como a galera vai reagir depois aí. Quero ver como a galera vai falar dessa entrevista aqui, que eu gostei muito de proporcionar, de passar essas palavras aí. É isso aí, Celso. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu! Yeah. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute la FNAC, en particulier à Céline. C'est toujours un plaisir.